Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio do Jovem Nerd, coisas simples me fazem feliz. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd e eu só frequento cinemas com cadeiras reclináveis. Oi, aqui é a Leila e vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Nossa, que lembrança, parabéns. Aqui é o Guga e carboidratos me fazem feliz. Ô, Guga, muito bem, muito bem. Fazem mesmo. Aqui é a Zagal e às vezes eles fazem o Guga perder o controle. É verdade, já vi isso acontecer. Carboidrato? É, porra. Ah, de novo, Dave, contar essa história. Deixa eu passar uma vez, Dave. E eu vou dizer mais. E isso me deixa feliz. Ah, isso é o que mais faz a Zagal feliz, a desgraça alheia. Muito bem, nerds! Estamos no finalzinho do ano. É hora da gente encontrar as famílias e dar presentes e descansar. Encontrar a família? O que é isso? Pois é, a gente tá há muito tempo sem encontrar a família trabalhando neste dezembro interminável. Mas sim, vamos falar de coisas felizes. O ano está acabando, então vamos pensar só nas coisas que nos trazem felicidade, que nos animam, que nos jogam pra cima. Vai ser muito bom esse Nerdcast. Vai ser muito namastê, gratidão. Muito. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de mesa e caneladas no Nerdcast! Vamos! Azaghal, hoje é um Nerdcast feliz! Olha! Porque nós estamos aqui... Lembra? Que Don't worry, be happy. Exatamente. Este Nerdcast faz parte do Finicast. Finicast! Olha aí, abrimos e fechamos o ano com o Finicast. Exato, cara. O Finicast foi uma iniciativa de cocriação de conteúdo. Agora isso é uma palavra, cocriação. Cocriação. Foi uma iniciativa da Fini de criar junto com vários podcasts, sempre conteúdos que fossem patrocinados pela Fini, obviamente, mas, sabe, com alegria, com positividade, com jovialidade. Ó, jovialidade. Jovialidade. A gente fez um podcast muito maneiro com o Guilherme Briggs, o Fábio Arbour. Nossa, Arbour, incrível. Sobre o lado bom da vida. Se você não ouviu, ouça. Esse Nerdcast é muito inspirador. Incrível. Exato, né? E a Fini passeou pela podosfera com vários conteúdos incríveis. Esse ano foi um ano incrível com o Fini, cara. E estamos fechando o ano agora com mais um toque de felicidade. Oh. Nosso Nerdcast, rapaz. Hashtag Finicast. Hashtag amo Fini. Hashtag vem todo mundo, Azaghal. Hashtag Madness. Isso porque Fini está em todos os bons momentos da vida. No game, no filme, no cinema, no busão. Tá no mercado, chegou no caixa. É, você... Já tem aquele regalismo maravilhoso. Fini. Exatamente. E olha só, aproveitando hoje... Cara, a gente vai anunciar uma coisa inacreditável. É um desconto de 50% no site finistore.com.br, Azaghal! O quê? Desconto de 50% em qualquer produto. Tá valendo pra todos aquela os gaveta produtos. De 1 quilo de regaliz? Tem isso? A qualquer produto que tá no Meu site. Meu Deus. É só você usar o cupom NERD50. Olha. Que vale agora... Minha idade! Em homenagem a mim. Sua idade. Vale agora do dia 20 de dezembro até o dia 22 de dezembro. É pouco tempo. Caraca! Lembrando, tem link aí no post. Você entra agora em finistore.com.br, cara. Cupom NERD50 para 50% de desconto em todos os produtos da loja, com limite até R$500. É só lembrar, ó. É só lembrar. É fácil. Nerd, Jovem Nerd, Azaghal. Azaghal, 50 anos. Nerd, 50. Jovem Nerd, Azaghal. Valeu, filho! Corre! E hoje é dia de Nerdcast Speak English, Azaghal! Olha só, hoje é dia... Ó, nós estamos nos aproximando do Natal, aquele clima. Léo, toca os jingles aí, ó. aí, que bonito. E o papo de hoje é justamente sobre isso. A gente vai falar sobre costumes natalinos em inglês. Costumes lá do... Em inglês? Outro idioma? É, são os costumes... Inglês. Inglês. Inglês. Não é inglês. Em inglês. Inglês. Não, não é inglês. Em inglês. Lá do no hemisfério norte. Hemisfério norte. Okay. Muita neve, muito mistletoe. Tem gente que fala inglês no hemisfério sul, só pra... Não, eu sei, mas... A gente... É um inglês meio esquisito, mas... não tem neve. Mas... Não tem neve. Não tem neve. Exato. Não, em Curitiba só... tem. Curitiba tem. É, Nova Zelândia também. Mas olha, é isso. A gente vai falar sobre os costumes, termos de inglês, letras de música de Natal em inglês. Os Christmas Carols, Azaghal. É isso? Não. Yuletide Carols. Mas você vai aprender o que é um Yuletide Carol. Muito bom, cara. Esse conteúdo tá muito maneiro. Já tá publicado aí nessa timeline. Lembrando que o Nerdcast Speak English é trazido a você pela WhatsApp Online, Azaghal. Agora a plataforma online onde você aprende inglês do seu jeito, onde você estiver, com aplicativo no celular, onde você estiver, no tablet, no computador. Mais de 300 horas de conteúdo com documentários, aulas cinematográficas, com professores nativos, com aulas de vocabulário, aula de gramática, exercício de fixação, com certificado de conclusão de curso. Tem tudo, cara. Vale a pena você entrar em whatsapponline.com.br, que tem a metodologia English for Specific Purposes, ou seja, o inglês para propósitos específicos. Eles começaram falando de viagem, o primeiro curso lançado muito foi o Travel. Muito bom, é praticamente a primeira necessidade de todo mundo que aprende a falar inglês. Quando é que você vai falar inglês? Primeiro você vai viajar, vai para um lugar que vai falar inglês, entendeu? E ele apresenta várias situações que você inevitavelmente se vai encontrar numa viagem nos Estados Unidos. Você tem aeroporto, hotel, esportes e jogos, restaurantes, transportes, compras, para quem viaja só por um dia, para quem tá com o pé na estrada, pra quem vai a parques temáticos. Todas essas são aulas que ou estão na plataforma ou vão sendo lançadas através do ano. Lembrando que a assinatura é anual, então você vai ter já acesso a todo o conteúdo que está online e você vai continuar tendo acesso a todos os novos lançamentos. Cara, vale muito a pena você entrar lá em whatsapponline.com.br. Não precisa esperar a turma, não precisa esperar a matrícula. Assina agora o seu plano. Escuta o Nerdcast Speak English, tá muito maneiro. Hoje queremos falar de quê? Tu manda salve, Azaghal! Finalmente! Novidade na parada! Manda salve! O que é o manda salve, Jovem? Manda salve é uma plataforma de telemensagens através de alguém que você curte. É isso. Hã? É, exatamente. Você vai mandar uma mensagem para o seu amigo, personalizada para o seu amigo, para sua amiga, para sua namorada, namorado. Telemensagem também aqueles carros que param na porta dos pés das pessoas e fazem elas passar vergonha. Esse é um dos formatos de telemensagem. Tem telemensagem que a pessoa liga pra você. É verdade. Liga. Eu já recebi telemensagem. Liga. Aí deseja Feliz Natal, um bom ano novo, em nome dos seus amigos, etc e tal. Manda salve. Exatamente isso. Só que, em vez de ser uma mensagem genérica, é uma mensagem que é entregue a você. É presenteada à pessoa que você quer agradar por uma pessoa que ela conhece e gosta. Pode ser um creator? Pode ser um creator. Pode ser um dublador? Pode ser um dublador. Pode ser um youtuber. Pode ser um músico. Um ex-BBB. Um ex-BBB como o Azaghal. Não, tem ex-BBB mesmo na plataforma. Tem. Eu tô te falando. Ex-BBB? Olha aí, caraca, muito bom. Aí as pessoas vão se perguntar: ah, mas agora vocês vão cobrar pra falar com a gente na rua. Caraca, né? Não. Gente, claro, pelo amor de Deus. A parada do Manda Salve é expandir essa possibilidade. Exatamente. Porque nem todo mundo... Isso acontece muito com a gente. A gente tá numa CCXP, numa BGS, ou num shopping, ou na rua, ou no elevador do prédio, ou em qualquer lugar. E aí a pessoa pede pra tirar uma foto e muitas vezes fala: puta, você pode mandar uma mensagem pra minha namorada, exato, pro meu namorado, pro meu amigo, pra sei lá quem que gosta pra caramba de vocês e não pôde vir? Ou não tá aqui comigo? Uh-huh. E a gente sempre manda. Sempre, ó, beleza. Beleza, todo mundo que te conhece faz isso. Exato. Né? Manda mensagem aí, fulano, abraço, não sei o que lá. Sempre manda e sempre vai mandar. Sempre. Exato, não muda nada. Não muda nada. Eu não tenho máquina de cartão de crédito. Poderia, no bolso, né? Chega aí, legal. Mas eu tenho, não tenho. Não, gente, pelo ninguém vai Deus. Deixar de tirar foto, ninguém vai deixar de fazer exato. Isso. Mas, agora, as pessoas que não conseguem encontrar com a gente, que não vão no evento, ou que não estão pro São Paulo, que é uma cidade que a gente tá sempre, ou Curitiba, uhum, elas podem encomendar esse presente. E aí, imagina: oi, Maurício Fátio, eu sei que você é muito fã aqui do Azaghal. E o Léo Lopes tá mandando essa mensagem para você agora que você tá fazendo 54 anos. força na peruca, segura esses pentelhos ruivos e vão pra frente. É isso. Isso eu mando a salve. Exato. Entendeu? Por exemplo, eu teve um salve que eu mandei agora de um paciente mandando pro médico. Olha! E olha que maneiro. Ele queria agradecer ao médico. A mensagem por manter era... ele vivo? É, não. Porque... Obrigado, doutor, por me manter vivo. Não. Ele queria agradecer ao médico por ter cuidado muito bem dele esse ano e por ter cuidado muito bem de outras pessoas esse ano. Então, legal. Só que o médico e o paciente, a pessoa que mandou o sal, que mandou, encomendou, né, a mensagem, os dois são fãs do Jovem Nerd. Ok. Então ele achou maneiro mandar essa mensagem pro médico dele através do Jovem Nerd. É, exatamente essa ideia. Exatamente. Então o cara recebeu uma surpresa que ele não esperava. Isso. E uma mensagem não era minha. Eu estava junto na mensagem, mas a mensagem, o presente... Você é só o portador, você é o mensageiro. Eu sou o mensageiro. Não atire no mensageiro. Exato. É isso que a gente tá... As pessoas que estão na plataforma são os mensageiros das mensagens carinhosas que alguém quer presentear pra alguém que ela gosta. Então você pode mandar presente de aniversário, de felicitação de casamento. De fim de ano. Fim de ano. Tem muita gente na plataforma. A gente tá falando nós dois nossos exemplos, claro. Exato. Mas a gente tem, puta, tem realmente ex-BBB, tem dubladores, tem outros influencers. Exato. Tem drag, tem DJ. Tem de tudo, Adagal. E aí você pode também, olha, mandar mensagem de promoção. O cara foi promovido, um cara da sua equipe. Você sabe que ele é fã do Cauê Moura, por exemplo. Exato. Você vai lá, vai mandar pra ele. Fulano, você foi promovido. Ah, parabéns pela conquista, pelo ótimo ano de trabalho, blá, blá, blá. Ou se você vai demitir alguém também, imagina. Demitir? Uai, você, a não, pessoa se livra. Não. Não. Aí não. É muita bad. Mas o Marco Gomes deu uma sugestão, inclusive, que eu achei interessante. Ah. Que agora a galera tá pirando nesse negócio de revelar o sexo do bebê. Caraca, muito bom. Né? O nego bota na boca do jacaré. O nego tá se matando pra fazer isso. Uma maneira muito mais segura maneiro, de fazer isso. É usando o manda-salve. Ou, por exemplo, se você quiser desejar sucesso financeiro ao seu amigo. Sucesso financeiro. Isso. Que se você quiser desejar milhões para a sua amiga em 2020, você pode mandar um salve através do Sr. K. Excelente. Ah, Jovem Nerd, lembrando aqui que todo salve gera uma doação pro GRAAC. Exatamente. Há mais de 25 anos o GRAAC é um hospital de tratamento para crianças com câncer e a gente sempre acreditou, a gente sempre doou pro GRAAC, a gente fez uma doação agora também no... No Nerd Trader. No Nerd Trader, né? O GRAAC recebeu uma doação. E eles gostaram muito da ideia, assim, toda doação é importante, cara. Então... No futuro teremos outras instituições de poder ser escolhida qual vai ser a doação e a porcentagem doada também pode ser escolhido. Exatamente. Então, se você quiser mandar uma mensagem agora de final de ano pra qualquer pessoa que você gosta, através de uma pessoa que vocês gostam, que está lá na plataforma, entra lá no mandasalve.com.br. E se você encontrar a gente na rua, no evento, no aeroporto, no restaurante, qualquer lugar, não se preocupe que a gente não tem uma máquina de cartão de crédito. A gente podia fazer o boleto, não. Não, pode vir, pode falar com a gente. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 22 minutos e 3 momentos felizes. Azaghal, quero agradecer aqui aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Como o Joilson Lemos, o Cristiano Agante e o Caio Casado. Muito obrigado, nerds. Olha aí, final do ano, a galera doa menos sangue. Queremos estimular mais e mais, gente. Doe sangue. Doa a gente sangue. Fala isso aqui toda semana. Toda semana, há muitos doe anos. Doe sangue. Essa é a melhor época do ano pra você doar sangue. A gente martela isso toda sexta-feira. Exatamente. Por que que é a melhor época? Porque você come mais. Então, amigo, você tá com mais sustância. Então, o seu sangue tá melhor. Eu não sei dizer isso aí. A gente não tem a... Dá uma gordurada. Dá uma engrossada no sangue. Vem aquele sangue, ó, turbinado. Doe sangue, galera. É muito importante. A gente bate nessa tecla toda sexta-feira. Doe sangue. E manda foto aqui pra gente, pro nerdcast@jovenerd.com.br, que a gente agradece sempre. Arte dos fãs, quero agradecer ao Pedro Antônio, que mandou um ozob, dar uma bitoca no meu nariz aqui. Maneiríssimo. Ficou muito maneiro, gente. Você pode ver essa e demais artes aí no aplicativo, no post. Exatamente. Nos outros agregadores você não pode, só no Jovem Nerd. Renan Rossi, estudante, 23 anos, São Paulo, SP. Olá, senhores. Me chamo Renan e acompanho vocês desde que chegaram ao YouTube com o Nerd Office, que instantaneamente virou meu programa preferido. Oh, obrigado. No final do episódio 704, traduzindo O Senhor dos Anéis, houve menção ao George R. R. Martin de como ele seria um escritor de fantasia copiando o J.R.R. Tolkien. Sei que foi apenas uma brincadeira, mas como ao longo do tempo me tornei um aborrecido esperador dos livros, tendo em vista que este senhor não termina sua própria saga nunca? Acabei por me interessar pela vida e obra de George R. R. Martin e preciso que alguma justiça seja feita, mesmo que não merecida a este senhor. É falado que o Martin mudou o nome para querer ser o Tolkien. Pois bem, isso é incorreto. É inegável, em muitas oportunidades que teve, George R. R. Martin sempre deixou claro que o impacto que a obra de Tolkien teve em sua vida reverberou por toda sua carreira, mas não a ponto de copiar. Ele sempre disse que a morte do Gandalf foi esse o motivador pessoal, porque quando ele percebeu que Gandalf, o mago, o ser mais poderoso da Sociedade do Anel, morreu em Moria, qualquer outro membro da sociedade corria perigo iminente de morrer pelo caminho. Ele também deixa muito claro que Gandalf ter voltado posteriormente foi frustrante e que ele preferia que isso nunca tivesse acontecido. Realmente esse negócio, se o primeiro da sociedade a morrer é o Gandalf, né? É uma mensagem de perigo. Sim. Muito avassaladora, né? Esta informação à parte, basta conhecer um pouco das obras de George R. R. Martin, que ele publicou posteriormente ao épico de fantasia, ainda com o final por vir. Temos fé, senhores, ele diz entre parênteses. A carreira dele foi estabelecida longe de ser uma cópia ao que Tolkien fazia. Não, mas a gente tá falando do nome, né? É. Não da obra. Exato. Desse R. R. Mas porque não tem nada a ver. Começou só pela putaria inacreditável que tem no, no Martin, né? Bom, ele tá falando aqui da carreira do George. Ele escrevia Weird Fantasy para revistas da época. E seu primeiro livro, Dying of the Light, é uma space opera. E seu segundo livro, Fever Dreams, é um romance vampiresco que se passa no Mississippi com barcos a vapor. Armageddon Rag é contemporâneo. Ele também trabalhou na televisão escrevendo os episódios de A Bela e a Fera. A gente lembra desse. Sim, né, sim. Ron Perlman, ali na Hamilton. Foi um dos produtores e escritores do revival de Twilight Zone na década de 80. É claro que é impossível escrever fantasia sem que seu nome e obra sejam imediatamente associados a Tolkien. E este é um mal, não tão maldoso assim, que sempre assombrará qualquer um que por essas vias se aventurarem. Mal assombra mesmo, vou te falar. Porém, basta começar a ler as Crônicas de Gelo e Fogo, que logo nota-se que as referências e fontes das quais George R. R. Martin bebeu, por assim dizer, roubou, são todas vindas da Idade Média Europeia. A começar pelo mapa de Westeros, que é o mapa da Britânia com a Irlanda invertida na parte de baixo. A muralha ao norte fica exatamente no mesmo lugar que no mapa da Britânia fica a muralha de Adriano. O casamento vermelho é baseado na história escocesa conhecida como The Black Dinner. E também há muitas e muitas outras referências. Muito mais costumes europeus do que mencionado uma cópia de Tolkien. Obrigado pelos podcasts e conteúdo de vocês, Jovem Nerd, Azaghal, que muitas coisas boas estejam por vir! Renner Souza, 25 anos, engenheiro químico, fã mediano de Tolkien. Mineiro, vivendo em São Paulo. Olha aí. Fala, pessoal. Primeiro comentário aqui. Primeiro comentário? Meio que você quer dizer. Mas não tem mais isso, cara. Mas tudo bem. Uma coisa que eu acredito ter sido uma canelada feia aconteceu a 1 hora, 11 minutos e 38 segundos. Ao dizerem que o Tolkien soube abrir e fechar o leque. O que passa longe da verdade. Tolkien revisou sua obra até o fim dos dias. Não só ele revisou, que ele passou geneticamente e hereditariamente isso, né? Sempre insatisfeito com muita coisa. Apesar de bastante construído e aparentemente bem fechado, há diversas side stories em todas as eras que o mesmo quis explorar e nunca conseguiu, inclusa a segunda era, que é praticamente inexistente em termos de escritos do autor. Na terceira era, também é omitida boa parte do período, estando boa parte das obras condensadas no fim da terceira era e fazendo somente menções a alguns períodos. É bem que no início da terceira era não aconteceu muita coisa. Não falava nada. Exato. É todo mundo tranquilo, plantando, colhendo. Todo mundo deixa pro final, né? De tão incompleta a sensação do autor, o mesmo nunca chegou a publicar em vida vários escritos, ficando a cargo de seu filho, Christopher, compilar, organizar e publicar O Silmarillion, Contos Inacabados, Os Filhos de Húrin, A Queda de Gondolin e Beren e Lúthien. O Christopher fez um trabalhão, fez, cara. Né? Sem ele, a gente não teria acesso a isso. A gente fala que ele é chato e tal, né? Porque não gosta dos filmes e tal. Mas temos que reconhecer aqui que ele realmente expandiu o universo do pai, né? Imagina, sem ele tivesse tudo engavetado lá, ninguém nunca ia ler essas coisas maravilhosas, cara. Claro que o Ronald é um especialista em Tolkien, mas talvez tenha acontecido um clubismo por estarem comparando injustamente as obras de ficção fantástica. Espero que façam bom uso do e-mail. Obrigado, bababá, babá. E-mail off-topic, Azaghal. Lucas Dibi, Xangai, China. Olha aí. Caraca, tá aí. De província na Itália, Xangai. A gente perguntou. Ah, o cara que te perguntou. Tu tinha ouvintes na China. Esse é o e-mail de um... Tem ouvintes em 68 países. Olha aí. Segundo, cara. Spotify. Olha aí. Esse é o e-mail de um grande fã da China. Moro aqui há 8 anos e passo minhas impressões sobre a censura por aqui. Isso já era do Nerdcast, que a gente falou de China, no Nerdcast de política Política Internacional. E aí ele tá respondendo a pergunta. O Nerdcast é proibido na China. Caraca, Zagal. O quê? Mas não por algum motivo específico. A reprodução do download de podcasts é proibida. Super, gente. Caraca, cara. Como é que você ouve a gente? A forma como faz para ouvi-los é através de um VPN. Caraca, compadre. Cara, não me vai morrer. Se liga aí. Ouve Nerdcast. Assim como todas as outras ferramentas bloqueadas, como Facebook, Google, YouTube, Instagram, Twitter, Messenger e parcialmente o WhatsApp. Parcialmente? O que significa isso? Não sei, cara. Duas coisas interessantes a respeito desse... Provavelmente o Mark fez um acordo lá. Duas coisas interessantes a respeito desse bloqueio. Os serviços de VPN também são filtrados e quando há alguma situação fora de controle em Hong Kong, Taiwan ou reunião do Partido Comunista, eles saem do ar, os VPN. Caraca, mas que... Caraca, cara. Então, peraí. O VPN... Tu usa o VPN pra acessar a parada que é proibida. Só que o VPN também é filtrado. Como é que é? Que maluquice. Caraca. O governo ganha dinheiro com o VPN e... Eu vou falar que não pode, mas eu vou... O cara paga o VPN e pode. Caraca. O VPN do governo chinês, por acaso? Eu não sei, pois é. Uma forma eficiente de manter a população calma é providenciar serviços locais exatamente iguais aos estrangeiros. Tipo, redes sociais como TikTok, Youku, só que com... WeChat são extremamente populares. O WeChat é o super, não é o... É o mega app, né? Super app chinês. O mais impressionante é que as redes locais, quando recebem vídeos de crimes e manifestações, são imediatamente bloqueados e impedidos de serem reproduzidos. Caraca, cara, um controle muito sinistro. Ainda que tenham sido passados de pessoa a pessoa. Ou seja, todas as contas são monitoradas no privado e na reprodução pública. Caraca, não tem privado, maluco. Caraca, isso é assim. Por último, pra mostrar como o Nerdcast é popular por aqui, envio uma foto de um salgadinho de algas com um jovem nerd fake como garoto propaganda. Caraca! Parece. Tem nada, não. Parece. Caraca, que loucura aí, galera da China! Tamo junto no VPN aí! Gente, falando sério, saiu um vídeo no Kurzgesagt, que é o melhor canal do YouTube do mundo, sobre gratidão, sobre... Cara, muito bom. Na verdade, era um vídeo sobre insatisfação. Eles falavam bastante sobre como a gratidão é um elemento, não quer dizer que vai resolver tudo, mas que é um elemento muito crucial pra você combater a insatisfação, você enumerar as coisas pelas quais você é grato. E isso, normalmente, faz você lembrar de várias coisas boas da sua vida, várias coisas legais e importantes que a gente, às vezes, deixa passar no dia a dia. Tu tá metido com gratidão, Jovem Nerd? Eu achei maneiro o vídeo. Você tá falando como se fosse drogas. É isso, mas é isso aí. Começa assim. A gratidão é a porta de entrada. Pra sentimentos piores. O que vem depois? Depois vem negócio de amor ao próximo. Otimismo. Compaixão. Compaixão. Tá boa. É, rapaz. A gratidão é a porta de entrada. É, pois é. É, mas as coisas simples da vida também, né? Pra quem viu aquele episódio lá do Love, Death, Robots. Zima Blue. O quê? Limpar a piscina faz você feliz. Pô, o cara, entendeu, chegou ao máximo do conhecimento da arte e tal, e depois quis voltar a limpar a piscina, que é o que fazia ele feliz. Me desculpa, mas isso aí pra mim é uma história de derrota, não é uma história de... É a felicidade nas coisas simples da vida. É, exatamente. É legal, Zima Blue é foda. Não, isso que eu associei gratidão com droga é um pouco real, assim, é tudo sobre aquela freudiana, né? É tudo sobre prazer. E isso tem a ver também com coisas que são a porta de entrada para algo que te dá prazer e felicidade. Por exemplo, no momento estou trabalhando muito para ter um apartamento em Manhattan. Obviamente, eu não quero opinião de ninguém. É claro que eu não vou conseguir. Mas, pra mim, vai ser o sentimento de puta que pariu. Eu vou estar muito feliz. Só que há um tempo atrás, esse mesmo sentimento, e de verdade, equivalente mesmo, eu tive quando eu instalei a internet pela primeira vez na minha casa. Uhum. E foi um sentimento foda. Entendeu essa coisa de porta de entrada? Porque você tá sempre em busca de... Não tem, óbvio, não tem felicidade, mas você tá sempre em busca de se sentir bem e com prazer suprido, né? Então, é sobre droga, sim. É a mesma coisa, no meu caso são carboidratos. Carboidratos é a minha droga. Eu fico muito feliz, mas eles me fazem muito mal. O Guga fica um tempão sem comer carboidrato, ficando low carb, naquela coisa e tal, e ele realmente... Pô, mas você não precisa ser tão duro consigo mesmo, né? Eu entendo o que o Guga tá dizendo. Eu, há muitos anos, quando era criança, eu ouvi não sei se era uma piada, ou se era uma metáfora, ou se era alguma coisa de algum sábio urbano, que era a história seguinte. O cara entrava na sapataria, e ele pedia lá um sapato número 38. Uma pessoa que trabalhava na sapataria chegava e trazia o sapato 38, que não entrava no pé do cara de jeito nenhum. O cara calçava 42. E aí ele, não, tem que entrar. Começou a forçar, pediu um calçador, conseguiu, forçou, enfiou o pé lá dentro de qualquer jeito e foi. E o cara perguntou, meu Deus do céu, mas por que você precisa usar um sapato apertado? Ele, porque quando eu chego em casa é a única alegria que eu tenho. Tirar. Madruga? Tirar o sapato. Então o Guga vive numa privação miserável. Ele vive de carbs. 38 aí. Ele vive numa vida 38. Pois é. Quando ele come carbs, ele vai pra uma vida de chinelo. Olha como é tudo sobre namastê, gratidão. Isso aí que o Dave tá contando é um princípio da yoga, que quando eu fazia umas yoga aí, que eu não sei o nome, acho que é rata yoga, sei lá. Não é de rato, é com H. E aí o professor mandava a gente fazer umas posições muito escrota, que era o maior sacrifício. Aí ele dizia assim, com aquela voz, né, de gratidão. Ai, porque está doendo agora, mas quando nós voltarmos para a posição do relaxamento, a sensação é recompensadora. É a mesma coisa. É isso aí. É sobre masoquismo. Isso aí que a Leila falou é um dos princípios do budismo, né? Budismo, você diz que toda dor vem do desejo. Quando você consegue deixar de sentir desejo, você deixa de sentir dor. Gente, eu tô muito inclinada a estudar budismo. Tô interessada. Mulher, não faz isso não. Eu tô nessa vibe. É um caminho sem volta. Quero entrar no caminho da resta gratidão, coisa simples e uma blue. Ave Maria. Entendeu? Ter prazer com as coisas simples da vida. Por exemplo, ofertas do dia me deixam feliz. Daqui a pouco tá no Instagram as Maldivas, nas Maldivas, falando assim, só isso me basta. Fazendo fotinha, fingindo que tá flutuando, meditando, que agora tá... É, a simplicidade das coisas tem mais valor do que qualquer moeda. Aí, check-in, Maldivas. Ai, que horror. É assim mesmo, né? É que nem quando a Bruna Marquezine mandou uma foto dela em Fernando de Noronha. Uma foto maneiríssima dela de cima, embaixo d'água. E ela, Noronha-se. E aí a galera começou a responder na internet. O cara na enchente, aí tipo, sei lá, Osasco-se. Qualquer coisa assim. O cara descendo de boia na limpeza da chuva. Ah, oh, desgraça. É bem essa ideia. Mas assim, a gente sempre tá querendo almejar uma coisa pra nossa vida. Como a Leila falou, um apartamento em Manhattan. Qualquer outra coisa. A gente tá sempre atrás de um objetivo, algo que vai fazer a gente feliz. Mas o mais importante, né, cara, é a gente conseguir ser feliz durante esse caminho. Se a gente ficar miserável nesse caminho, ah, não, só vou ser feliz quando conseguir essa parada. Sei lá, apartamento em Manhattan, vamos dizer. Pois é, isso é uma merda, que você adia a sua felicidade. Isso não é a vida, exatamente. Condicionar a felicidade a alguma coisa é estranho. Você pode almejar alguma coisa que vai te fazer mais feliz e tal, mas a gente tem que ficar feliz no caminho, sabe? O caminho que a gente trilha pra chegar nesse objetivo, ele tem que ser repleto de felicidade também, essas pequenas coisas. Veja bem, eu não coloquei o apartamento como um fim. É, com certeza. Falando que assim, a conquista dele pra mim... Seria foda. Seria tão foda quanto foi a sensação de felicidade de instalar a internet ou de ir pro interior do Ceará com os meus primos quando eu era criança, entendeu? Coisa assim. É a mesma sensação. Não existe uma felicidade maior, mais É isso aí. Existem badges que você vai desbloqueando. É, o Jovem Nerd tá cheio de coisinha boa da vida agora. Tá com mania de café. Cafés bons. É... Café, sei. Cachaça. Cachaça, bem, pois é. A Agatha tá por fora. Eu nunca vi. Ó, isso é uma coisa que o Jovem Nerd tirou de mim. Felicidade de beber. Ele transformou a parada. Por que transformou numa obrigação, cara? Que ridículo. Que obrigação? Eu já falei isso antes, né? Agora o rolê de São Paulo é beber com o Jovem Nerd. Todo mundo quer beber com o Jovem Nerd. Só que assim, as pessoas vão uma vez ou duas, né? E eu tô em todos. Mas eu não tô bebendo todos assim, os rolês. Não. No final de semana, amigo... Sai fora, eu não tô. Eu fiquei numa desgraça. Eu fiquei arrebentado. Você bebeu muito mais do que eu. Eu tava acompanhando. Tá bem. Eu tava preocupada com isso, sabia? Porque antes o risco era diabetes, agora é cirrose, sei lá. Então eu faço isso de vez em quando estou em São Paulo. Olha, mas eu vou falar, teve um momento dessas bebedeiras que me deu realmente felicidade. Um dos dias da CCXP, a gente tinha trabalhado o dia inteiro, a canseira monstra, arrebentado. Aí a gente foi no restaurante, aí o Jovem Nerd foi escolher um drink, e ele acha que drink, ele não entende o que é bebida. Aí ele chegou pro cara e falou assim, eu queria um negócio pra relaxar. Aí o cara, o barbeiro falou assim, cara, posso te oferecer um banho, uma massagem. Ai, pedir drink pra relaxar é tão a novela Viagem. Como é que a Diná tomava um uísque? Não existe isso, eu não entendo nada disso. Mas, cara, eu ri de chorar. Cara, foi muito. Olha, você tem que parar com esse vício de se relaxar. Agora o vício dele é coisa pra ela. Vício de se relaxar. Meu Deus do céu. Porque agora tudo é café, porque agora é bebida. Você tinha paladar infantil, você não gostava de bebida antes da bariátrica. Não gostava de nada amargo, sei lá. Agora tá com essa palhaçada. De cara. Porque me relaxa. Você pode relaxar com outras coisas. É com café, por exemplo. Não, mas tem o café que a gente compra aí que é café, café de artista, Leila. Não é. Não, é um café da Jamaica. Desculpa. Não é, não é, não é. Café é um café jamaicano. Olha! Mas é café, de verdade. Não, é do, sei lá, dos montes da Jamaica, sei lá. E ele fica relaxado quando ele toma esse café. Eu fico, é bom tomar um café, mas é café, gente. Não, é café, gente, é café. É da Jamaica, mas é café. Olha o estereótipo aí. Mas você, entendeu? Não precisa relaxar, esse negócio tá me preocupando. Não tá, não é coisa de nada. Você não está relaxado? Amistosamente, com calma, com parcimônia. Nunca passei mal nem nada. Ah, sei. É que o Azaghal, ele cria uma narrativa. Os caras botam um copo na minha frente pra tirar foto. Eu não tô nem bebendo. Isso aí... é uma parada que me dá alegria, de verdade. Ô, baby, ó, eu queria fazer uma reclamação aqui do Azaghal, porque agora eu respingou em mim essa narrativa. Porque eu estou em casa, me perguntam, faço algum story, me perguntam porque veio uma garrafa atrás de mim no cenário, pergunta se eu vou oferecer pro Jovem Nerd. Um copo, não. Se o Jovem Nerd vai beber. Eu vou pro karaokê, o Jovem Nerd vai beber, para ir para o karaokê. Então, assim, virou um ecossistema da fake news. Pois é, não, outro dia eu tava, sei lá, fazendo o quê na cozinha do Azaghal, aí ele segura aqui, sei lá, garrafa de saquê ou o quê? Segura isso aqui rapidinho, nem vi o que era. Segurei ele, pum, tirou uma foto. Caraca, cara, é um absurdo as pessoas. Aí todo mundo fica com o radar aceso nessa de que o Jovem Nerd tá bebendo. Gente, tá... isso é um case. É um case. Em menos de 3 meses, eu transformei o Jovem Nerd no top of mind de cachaça do Brasil. Mentira. Caraca, cara. Tô aguardando o telefonema da Ipioca. Olha isso, cara. A Anitta virou a garota propaganda da Skol Beats. Eu quero ver uma Ipioca da vida colocando o Jovem Nerd como diretor criativo da Ipioca. Caraca. Olha, alguém, né, de ágil tá ouvindo a gente nesse momento. Não é possível. O Nerdcast tá. ouvir em todo lugar. Então, sim, é uma questão de você aí que tá ouvindo, que tem verba de marketing, de uma marca de bebidas, estamos aqui disponíveis pra você. Sim. A gente pode tatuar uma marca de bebida no Jovem Nerd. Vai ser a primeira tatuagem dele, inclusive. Não, não, não, não, não, não. Já, pelo preço correto, você não faz? Não, não, tatuagem não. Tatuagem não. Tem isso, depois de se arrepender. O 3D faz. Pelo preço depois correto. Depois se arrepende. Depende do preço. Não, mas tem coisas que me relaxam muito mais, que é doce. Doce me relaxa. É que a Agatha tem uma parada que poucos seres humanos no universo, ela é privilegiada. Vamos lá. Quero que o senhor, você que está ouvindo, se você tem isso também. Eu sinto um arrepio na cabeça com alguns doces que eu como, assim. Algumas coisas doces. Tipo o quê? Coisas com bastante açúcar. Balinhas com açúcar, chocolate. Até banana também, se tiver bem doce. Com banana é da hora. Ela sente um arrepio. Arrepio mesmo, de verdade. Ruf. Arrepio, é. Como se estivesse fazendo um cafuné. É tipo aquele negócio que você põe na cabeça, assim, um, tipo um coçador de cabeça. É. Você sente isso quando come carboidrato, Guga? Não, não sinto não, cara. Tá vendo? Parece, maluco. Na verdade, assim, comer carboidratos, eu começo a perceber algumas pequenas coisas que são muito boas. Porque a maioria é decepcionante. Eu penso assim, tipo, faz muito tempo que eu não como, sei lá, um chocolate específico. E aí, quando eu vou comer, não é grande coisa, entendeu? Eu falo, a expectativa de comer esse chocolate, ela era maior do que realmente chocolate. Mas tem outras coisas que fazem você pensar, nossa, cara, como isso é bom. A primeira delas é bolo. Então. Cara, bolo. Ah, eu amo. Então, a Leila e o Azaghal sabem dessa história que o Guga ama bolo. A gente viu no casamento da Leila. Eu sou muito burro, né, cara? Eu peguei e levantei a bola de novo, cara. Eu fiz sem perceber. Eu juro que eu fiz sem perceber. Ele pegou do chão? Exatamente. O bolo caiu, ele pegou do chão como uma Maria do bairro Catadora. Ele tava num estado jovem nerd, tava tocado na cachaça, começou a mandar ver no carb. E aí ele, com a liberdade alcoólica, ele alcançou a liberdade do carboidrato. Ele foi embora. Ele tava low carbzaço e tava no carb. Aham. Uhum. E ele começou a comer os docinhos, salgadinhos. Daqui a pouco, ele tava um junk. Ele tava completamente descontrolado, olho arregalado, pupila dilatada. Ele tava low carb. Low carb. Tava low carb. Louco no low carb. Tua louca. E aí é isso, passou o bolo, ele pegou assim, um garçom nem viu, e só que nisso o bolo caiu no chão. Ai, que meu Deus. E ele, cara, ele assim, não deu nem tempo. Sabe quando quando cai um pedaço de carne no chão e o cachorro pega? Era o Guga. O Guga, assim, o bolo caiu no chão, eu vi o Guga indo em cima, eu falei assim, não, mas já era tarde demais, sabe? Não! Bolo é pra mim, é a melhor comida do mundo. Isso é paladar infantil? É, mas foda-se. Alguém sempre fala assim, qual é o seu prato preferido? Eu falo bolo de aniversário ou casamento. Tanto que agora tem uns sorvetes que tem o sabor bolo de aniversário. Sim, eu soube. Um amigo meu também foi pros Estados Unidos e voltou com um chocolate sabor bolo de aniversário. Que é bom demais, moda, né? Putz, bolo de aniversário é muito bom. Pô, você joga na frente do Google e ele vai. É isso. Mas, ó, em minha defesa, o bolo tava muito gostoso e não queria desperdiçar, é isso. E aí... Estava, eu concordo, mas na bandeja tinha mais 15 pedaços. Não, mas eu não queria desperdiçar aquele pedaço, cara. Ok, cara. Mas, Guga, peraí. Vamos analisar aqui. Se o bolo caiu no chão, uma fatia de bolo, certo? Era uma fatia. Eu vou dizer que foi tão rápido que não foi nem um segundo que esse bolo ficou no chão. Não, mas aí eu pergunto assim, se ele caiu no chão, se você, teoricamente, raspar tudo que não era bolo de aniversário, contato... Era bolo de aniversário, então não é um bolo seco. Era aquele bolo cremoso. Então, mas tudo que tava no chão automaticamente entrou em contato com o bolo. Nada? Tudo. Ele fez um splat, assim... Ele fez um... Sabe qual é? Um leve... no chão. Ele deixou marca, sabe qual é? E o Guga, ele raspou do chão? Ele raspou... Cara, eu nem vi o bolo bater no chão, de verdade. Eu escutei o plaf, olhei e falei não, e já tava o Guga com a boca toda cagada de bolo. Não, todo biomédico, todo infectologista sabe da regra do 10 segundos. Não, caiu no 3 chão, segundos. 10 segundos. Então, mas 10 não é quando... Porque assim, acho que a gente tem que definir o seguinte, por exemplo, quando uma coisa quica ou não gruda, ela tem mais tempo, certo? Agora, quando ela é tipo um Venom, e ela quando toca no chão, ela vira parte do chão. É o Demogorgon. Não, sabe? Não. Cara, mas olha só, eu primeiro que eu tinha, nesse mesmo dia, eu tinha tomado cachaça num vaso de planta. O quê? E tá vivo até hoje. E que passou na mão de todo mundo que tava nesse casamento também. Na aliás, o casamento em Leila. Passar de novo aí. A cachaça, ela cumpriu o papel de limpar o seu corpo. É o que eu ia dizer, cara. Eu tava tão bêbado nesse dia, que quando o bolo chegou a 50 centímetros da minha cara, todas as bactérias ali morreram. Pois entendeu? É. Tinha tanto álcool no meu sistema, o álcool que tava saindo pelo meu suor na minha mão limpou o bolo. Deu, gente. Ai, ai. Eu gostaria de voltar para o momento de relaxamento. Não, mas esse foi um momento de relaxamento. Menos o Dave. Pra mim foi só diversão. Mas assim, gente, eu estou torrando meu salário em massagem. Olha, Leila. É um caso sério. Eu também gosto de relaxar. Isso é um problema muito grande. Porque eu tô corrompendo crianças, inclusive pícolas. Estamos aí. Eu falo assim pra criança, vamos brincar. E a criança, vamos, eu vou brincar de cabeleireiro. E você é o cabeleireiro. E aí eu boto a criança pra fazer, pra mexer no meu cabelo. Tu acredita? Gente, mas o Jovem Nerd... Na maldade. Ele sabe essa brincadeira. Na maldade. Ele, nossa, o Jovem Nerd descobriu a melhor brincadeira, que é essa, spa. Agora ele fica pra pico. Vamos brincar de spa. Melhor brincadeira. É profissionalizante, é profissionalizante. Não, aí ele fica deitado que nem um pachá, e aí fica eu e a pícola passando creme, fazendo massagem. Passando talco. Não, mas depois a pícola vira paciente do spa também. Cara, é muito bom. Coisa que me faz feliz é quando eu descubro uma brincadeira que a pícola gosta, que a Gisele gosta, e que dá pra fazer deitado. É muito bom, cara. A Agatha chama um post de pais que ficam procurando brincadeiras pra fazer deitado. É várias brincadeiras. Brincadeira passivona. É, cara, o pai fez uma camisa com um tabuleiro nas costas, ele deita e a criança, entendeu? Joga o jogo nas costas do pai. Excelente! Muito bom. Agora tá viciado. Oh, baby, that's what I like. A Leila tava falando aí de massagem. Se tem uma coisa que me deixa tenso, é massagem. Faz exatamente o oposto. Porque eu não tá gosto maluco? Pessoas... Não, eu não gosto de ninguém tocando em mim. Que eu não gosto isso? Do médico, dentista. Eu acho muito ruim. Teve uma vez na minha vida que eu tava enfrentando uma situação muito tensa. A gente foi passar uns dias no Hotel Fazenda pra tentar dar uma relaxada e tal. E aí nesse Hotel Fazenda tinha massagem. E aí a Patrícia falou assim, ah, por que você não vai lá fazer uma massagem e tal? Porque normalmente as pessoas ficam relaxadas com isso e tal. Pode ser um bom momento, assim. Eu falei, ah, legal, beleza, vou fazer isso. Aí eu fui, cara, e foi uma péssima ideia. Porque tudo... Primeiro que eu odeio o cheiro de incenso. Aí depois começou a tocar aquela musiquinha, sons de baleia, sei lá. Bom, você vai pra outro mundo. E aí veio um cara, e esse cara começou a, tipo, pegar em mim. Ué, cara, mas é massagem, brother. Tudo era horrível, cara. Eu fiquei deitado lá, e aí o cara ficou, sei lá, passando a mão nas minhas costas, né? Que é isso que eles fazem. É. E eu fiquei, ah, que merda, acaba logo isso. E, sabe, como se eu estivesse no médico, assim. Ah, não é possível, Guga. E aí eu falei assim, putz, só que eu fiquei com vergonha, sei lá, eu fiquei com vergonha alheia de falar pro cara assim, tipo, ah, eu tô achando isso uma merda e eu quero ir embora, que é o que eu devia ter feito. Ó, oh, cara, desculpa, não é pra mim e tal, vou embora. Então eu fiquei até o fim, porque eu não queria ofender o massagista lá, sacou? Caraca, Guga. Então eu falei assim, eu vou ficar aqui imóvel e esperar o cara terminar, né? Paciência. Já paguei mesmo. Eu fiquei lá. Aí eu fiquei lá assim, quieto, e eu tava, tipo, virado pra baixo, né? Você fica com a cara num buraco, assim. Aí, o cara saiu da área da massagem, né? Eu fiquei lá, aquele cheiro horroroso de incenso, ouvindo música, sons de baleia. E aí eu fiquei lá um tempo e falei, cara, o cara foi embora, mas que merda. Será que eu levanto e vou embora também? Aí eu fiquei um tempo assim pensando no que eu fazia. Aí o cara voltou, fez mais umas massagens, né? Eu não lembro o que ele fez. Ele falou, tá, beleza, tá bom, pode ir. Aí eu levantei e falei, ah, tá bom, hein? Obrigado. Ele falou assim, pô, foi bom, hein? Você até dormiu. Aí eu falei, não, como assim eu dormi? Não, eu vi que você tava dormindo, então eu achei bom te deixar um tempo aí. Eu falei, ah, caralho, cara. Podia ter terminado muito mais cedo isso. Eu tava tão imóvel que ele achou que eu tava relaxado e dormindo, mas eu fiquei todo tenso e dolorido dessa massagem. Como você não pode relaxar com alguém massageando suas costas? Com ah, óleo? Cara, foi horrível. O cara passando a mão nas minhas costas, cara. Que situação. Eu entendo que as pessoas achem isso bom, eu não acho bom. Gente, a melhor coisa do mundo, massagem, mas, nas costas. É, pelo menos eu tentei. Eu tenho problema com massagem com um preço caro, porque eu não fico relaxada, né? Porque na hora eu vou passar o cartão. Ficar na atenção do cartão. Teve uma época que eu tava com ansiedade e tal, aí a médica mandou eu ir no acupunturista. E ele era neuro, por coincidência. Então, eu pagava por sessão. E assim... Ele era o quê? Ele era neurologista e ele fazia acupuntura. Nossa, okay. Doido, né? Ele era foda. E exatamente por ser neuro, o médico já é categoria Deus, né? Ele se acha Deus. Agora, um médico neuro, ele é o Deus dos médicos. Mas aí, esse cara, ao mesmo tempo, ele é neurologista e acupunturista. Okay. Ele chegou lá, assim. O neuro chegou lá. Assim. E aí ele resolveu aproveitar as coisas simples da vida e resolveu ser acupunturista. Não, aí eu... Como ele chegou lá, ele cobrava um preço relativamente caro. Daí tô eu na maca, deitada. Ele começa a espetar as agulhas, até aí tudo bem, eu acho legal. Aí pôs o barulho, né, da música de drenagem que eles botam, que é a mesma que a gente usa pra foco no Spotify. Aí ele pegou e falou assim, não pode mexer no celular. Aí eu fiquei, amigo, eu só relaxo no celular. E aí? Ele, não, mas quando fica no celular, não relaxa. Eu fiquei assim, gente, ele tá igual aqueles robôs que falam assim, sua senha não é forte. Quem disse que 1, 2, 3, 4 não é forte pra mim? É forte, representa, me dá gatilho. Agora, ele não me deixou mexer no celular. Aí tô eu lá, fiquei 40 minutos cheia de agulha, pensando assim, gente, isso vai ser caro e eu não tô relaxando. Eu tô pensando no cartão que eu vou passar. Tá vendo? O o eletroencefalograma do neurologista acupunturista deve ser o pior de todos. Por quê? Pô, o cara vai encher você de agulha e depois, sei lá, te dá choques. É mesmo, é tortura. Não é tortura, não, isso aí? Cadê a Anistia Internacional pra ver um negócio desse? Eu, cara, acupuntura, pra mim, é totalmente... Se tem uma coisa que eu odeio no mundo, é agulha. Se eu pudesse escolher uma coisa pra abolir do universo, seria agulha. Eu odeio ver agulha entrando em outra pessoa. Ah, pois é. Não é que nem que eu tenho medo de injeção, eu não gosto de injeção. Eu não gosto de injeção nos outros. Eu não posso ver essa cena. E aí você vai fazer um tratamento que é só isso. A gente vai pegar aqui o seu pior terror e vai fazer várias vezes. Uhum. E deixar por um tempo. Ah, eu também não gosto, não. Quando eu tiro sangue, eu não olho também, não. Eu não sou capaz. Se eu olhar, eu vou desmaiar. Aí vai dar maior trabalho pro cara. Imagina me levantar do chão. Hoje em dia, depois que o Eric nasceu, eu tive que muitas vezes ir levar ele pra tirar sangue, tomar injeção e tal. Então, isso me ajudou a dessensibilizar um pouco. Mas antes disso, cara, eu era muito sensível pra isso. Aí, quando eu tinha que tirar sangue, eu chegava no laboratório e falava assim, ó, aí vinha uma enfermeira, né, pequenininha, assim, falava, ah, vamos tirar sangue. Eu falei, cara, tem um cara mais forte aí pra me segurar? Ela falou assim, não, como assim? Você vai... Eu falei, não, eu não consigo manter meu braço parado, alguém tem que segurar ele no lugar. Eu sei que eu vou tirar o braço. Era involuntário, eu não conseguia falar, não, vai, beleza, dá uma agulhada aqui. Eu não consigo fazer isso. Então traz um cara aí pra segurar meu braço e aí você dá a agulhada. Você não consegue racionalizar isso? Hoje em dia sim, mas antigamente era assim que eu solucionava o problema. Oh, baby, that's what I like. Mais uma coisa boa do Jovem Nerd agora é o novo hobby, né? Bebê! A gente já falou disso. Não, agora é o hobby que vai me dar trabalho, que eu tenho que arranjar isso agora na casa pra fazer um ateliê. Mentira! Não, eu quero fazer dioramas. Dioramas. Cara, é tão legal, é tão relaxante ver vídeo dos caras fazendo diorama. É muito maneiro, cara. Isso me relaxa muito. Que é diorama? Pra minha mãe que vai ouvir. Diorama é uma miniatura de um cenário, entendeu? Com alguma coisa. Você pode botar um tanque de guerra, da Segunda Guerra Mundial, uns bonequinhos de Star Wars. Maquete. Não, é uma cena. É uma cena. Maquete. Não, não é só uma maquete. Maquete é uma cena. É uma cena de um prédio. Não, mas a maquete, ela... Não, mas não é isso. Às vezes até tem umas pessoinhas assim andando, tem, né? Total. Não, então, mas o diorama conta uma história. Ele tem uma coisa acontecendo, né? Ué, mas se for um prédio na Faria Lima e tiver gente de patinete, tá contando uma história. Se me dão os Faria Limers de patinete, vai. Faria Limers. Não, é que a galera de diorama gosta de fazer muito com miniaturas de tanque de guerra, de Star Wars, e de. Sabe, não faz só uma casa, faz umas cenas. Soldados atravessando o rio, o tanque entrando no rio, essas coisas. E aí faz tudo, faz a árvore. Faz a água. A grama a gente sabe o que ele faz. Não, a grama... Ah, é um biscuit nerd. É um biscuit nerd. Olha, as tia que faz biscuit por encomenda, ela faz o seno, tem uma história, faz os noivinhos, ela faz um bebê, e é tudo um storytelling pra revenda. O nerd faz a mesma coisa, o Star Wars. Então, putz, eu fico fascinado vendo nos vídeos, aí eu tô querendo aprender, aí eu comecei a comprar umas coisas, uns equipamentos, um aerógrafo, esse tipo de coisa, e aí é muito relaxante fazer. Putz, mas tá comprando um monte de coisa. Então, é um hobby. E aí tem que arranjar espaço agora, porque a parada ocupa espaço, é só aquela máquina lá de sei lá o que é grande, pra fazer a tinta ficar... É compressor de ar, bota no armário, funciona, ele é pequenininho. Cheio de tinta, é lente de aumento, aquele óculos de aumento. A Agatha tá uma senhora, né? Cheio de tinta, aquela máquina. Caraca, compra uma caixa, cacete. Não é. Não é simples assim, porque eu estou no momento que eu estou tentando organizar casas. Mas tá tudo dentro do armário. Tá no armário, em cima da mesa. Olha, isso é uma coisa que tá me dando prazer, apesar de ser trabalhoso. Organização. Então, mas olha só, quero dizer uma coisa importante aqui, que a felicidade do Jovem Nerd, que é pintar diorama, tá te causando estresse. E aí? Como é que... não tá. Claro que não. Se eu deixar arrumada, ela não fica estressada. Só se bagunçar. Mas pela reação dela, parece que alguém não está arrumando, não é verdade? Eu tô! Parou não, pra ele... pensar que o seu momento de prazer é o momento de angústia de outrem? É, não, não tem nada disso. É que nem você e tua bebedeira aí. Eu vim pra São Paulo. Os momentos de prazer do Jovem Nerd, eles sempre afetam um terceiro. Não, mentira. Vem pra São Paulo, enche a cara, tô aqui fudido, uma rebordada do cacete. Aí o cara... Aí eu encho a cara, aí ele que fica fudido. Aí o cara vai e começa a pintar bonequinho e deixa a casa toda cagada mentira. De tinta, compressor no meio da sala. Vim pra São Paulo, deixei tudo no armário bonitinho, guardadinho, nada bagunçado. Eu estou falando que eu estou tentando me organizar. Até agora eu só consegui um cômodo da casa, o resto tá um caos, mas assim... A senhora de Alvened tá fã número 1 da Marie Kondo. Marie Kondo, Micaela Voz. Olha aí. Alejandra TV. Uma galera aí, organizador. As organizadoras. A única coisa que eu não faço, que a Marie Kondo faz, é que ela tem essa parada mística, né? Então ela agradece, mas cadê a gratidão? Ela agradece as coisas. Ela faz hashtag gratidão, ela toca nos objetos e, né, agradece antes de jogar fora. Isso eu não tenho conseguido fazer. Às vezes eu faço, sabia? Às vezes eu até faço. Você agradece? Obrigado. Às vezes eu falo, obrigada pelo, né, você ter me servido. Você agradece uma coisa, tipo, obrigado. Tipo, você, porque quando você joga fora uma coisa ou dois. Obrigado, tampa de panela, que eu não sei onde está a panela. É isso aí. É. Tchau. Que eu não sei onde tá a panela. Ó, isso é uma coisa que me faz feliz. É quando eu me desfaço de uma coisa, me desapego de uma coisa. Isso é, é uma coisa boa da vida. Porque você aprende que você não precisa, né, acumular. Uhum. Aí você passa a consumir menos também. Isso é uma coisa boa da vida, que eu tô aprendendo com organização. Eu não agradeço, mas eu peço desculpa. Mas não pras coisas. Eu peço desculpa quando eu vou pular a publicidade nos vídeos dos amigos. No YouTube, eu sabe? Eu fiz isso hoje, eu vi ele fazendo. Desculpa. Eu vou ver, aí tá lá a publicidade com a 5, 4, já vi com o dedinho em cima do dedo skip. Aí, aí eu pulo e falo, desculpa. Mas o vídeo que tem skip, ele é pago mesmo que seria? Não, nem sei. Não, nem sei. Eu peço desculpa de qualquer forma. Às vezes eu até seguro um pouco. Não, mas isso é contra meus princípios, cara. Você tem que ver a publicidade. Tem que ouvir a publicidade toda, cara. Paga as contas. Às vezes eu pulo no Jovem Nerd. Tem vezes que eu ouço Nerdcast, eu só ouço publicidade. É só o que me importa. O Guga realmente... Olha, isso é verdade. O Guga não tá mentindo. O Guga realmente gosta das publicidades que ele traz. É o ramo dele. Ah, pô, do Jovem Nerd, então, cara? São os melhores. Olha do Nerd Store. Não tem... Cara, que vídeo no YouTube foi melhor na semana da Black Friday do que a publicidade da Nerd Store? É uma publicidade que é um entretenimento. E aí quando você vê que as duas coisas se combinaram de um jeito honesto, porque você não tá enganando ninguém, você não tá fingindo que aquilo não é uma publicidade, tá na cara, você tá falando, compra isso aqui, clica no link, isso aqui é um... Cara, momento jabá absurdo. Momento jabá absurdo é uma das coisas mais lindas da história do Brandon Conner. As pessoas esperam por ele. Quando ele começou, aí tinha uns episódios que não tinha. E a galera reclamava nos comentários. Cadê o momento jabá absurdo? Oh. E aí passou até em todo episódio, cara. E nos eventos. É, exatamente o que eu ia falar. É, nos eventos a galera cantava a música, cara. Que lindo. Ai, meu Deus. Caraca, tu faz realmente o Guga feliz. É, cara. Se o Jovem Nerd está feliz, eu estou feliz. Olha aí, que bonitinho. Viva Blue, coisas da vida. Oh, baby, that's what I like, É, mas a Zagal também teve um momento hobby que faz feliz aí, de fazer cursinho de moto. Ah! Não, não, era, eu não é feliz, é minha cadê crise. Cadê essa moto, minha, né? Minha crise dos 40 anos. Aí, em vez de comprar um carro conversível, eu resolvi aprender a andar de moto. E eu achei legal porque, assim, eu vi que esse cachorro velho consegue aprender coisas novas. Ah, então, é maneiro aprender coisas novas. Porque andar de moto, pra muitas pessoas pode ser simples, mas não é uma parada tão simples. Você tem que estar equilibrando, você com uma mão freia, com outra muda a marcha, com, né, puxa a embreagem. Mas é igual andar de bicicleta. Você já anda de bicicleta, já sabe. Então, mas a bicicleta pode chegar a 120 por hora e você pode cair dela, né? Então, você tem que ter um pouco mais de cuidado, né? E você, na bicicleta, você não usa os pés pra frear. E mudar de marcha, por exemplo. Na moto você tem que usar, né? Com uma mão você freia, com outra você aperta a embreagem, com o pé você muda a marcha. Quer dizer, não é uma parada simples, né? Que nem andar de bicicleta. Você muda a marcha com o pé? É, não, senhora Jovem, né? Isso aí. Em moto é. E foi legal aprender assim. Não foi, fez feliz, mas foi um... Não, porra. Ela me servia muito mais pra eu me concentrar. A gente tem muita coisa acontecendo, a gente não consegue focar direito. A gente não tem tanta coisa, tanto projeto, tanta... A gente fica com a cabeça sempre a mil. E aí quando eu tava fazendo as aulas de moto, ou eu tava prestando atenção naquilo, ou eu tava no chão. Exato. Os dias que eu tava distraído com a cabeça na lua, era uma merda. Eu várias vezes quase caía. Caraca. Mesmo. Então era uma parada que eu tinha que focar. Foi legal por isso, assim, realmente. É praticamente uma extorsão da tua vida, né? Então, é extorsão aí, rapaz. Senão tu morre. Mas e a moto? Tu vai comprar a moto agora? Vou, cara. Calma. Tem que ver aí. Já, mas vai rolar. Fica calma. Quando as coisas melhorarem. Quando eu tiver tempo. Mas todo hobby é uma coisa boa, porque você realmente foca no momento presente. É isso que todo mundo quer. Vou te falar. As pessoas fazem hobbies. Agora, o meu negócio é a dança. Eu descobri o Fit Dance. Olha ele. Mudou a minha vida. Estou feliz para um caralho. E, sim, é tipo, virou a minha religião, cara. Eu agora não vivo sem ouvir funk. Eu parei de ouvir jazz. Tudo agora é sobre rebolar raba. Quê? Tudo é pra rebolar o rabetão e eu danço. Nossa, eu sou foda dançando, eu recomendo pra todos. Venham para o Fit Dance. O que é o Fit Dance, mano? O que é? Não, mas é sério, é foda. É um esquema de dança. É uma aula de coreografia dos clipes das músicas que estão bombando. Ai, que máximo! Agatha, tu vai amar. Cara, é um bagulho que é assim. O dono, né, o presidente é o Big Boss, o Fábio Big Boss. Ele cria as coreografias e essas coreografias são franqueadas, assim, pras gravadoras. Gente, não. Juro. Então, assim. Genial, todo... hein? Parabéns. Parabéns. Guga, é o cara muito. Que criou esse negócio. Pô, é mais criativo do que as LOLs que a minha filha compra. É, não, ele era bailarino da Ivete Sangalo. E aí ele chegou no ápice, né, do bagulho de dança, assim, que é ser balé da Ivete. E aí ele pensou assim: ah, eu vou empreender com dança. Ele criou o Fit Dance. O Fit Dance está em todas as academias boas. Então, assim, uma academia que não tem Fit Dance, ela não é legal. Porque ela não tem o Fit Dance. Porque tu vai pra balada e tá lá a música. E tá lá todo mundo dançando aquela coreografia. Gente, olha que mina de ouro. Por que você não pensou nisso, Jovem Nerd? E aí, não. O melhor. Você não pensou em fazer coreografias e distribuí-las pelo mundo? Tem os instrutores Fit Dance, que são os professores. E eles dão mensalidade para o cara pra ser um instrutor Fit Dance. Olha, ele tem que pagar royalty pro cara, né? Porque a criação dele tá certo. Parabéns, parabéns pro cara que criou o modelo de negócio. Foda. E agora tudo. Na verdade, já tinha um, né? Que é o Zumba. O Zumba foi o cara que criou esse modelo de negócio aí. Sim, é concorrente do Zumba. Só que hoje o Fit Dance é maior. E é brasileiro. Ele é brasileiro. É maior que o Zumba. Ah, é porque ele era curioso. É maior que o Zumba. E assim, é foda. E, nossa, eu acabei de voltar da aula. Eu volto muito feliz. E aí o que acontece? Eu alimento e gero emprego e renda pra outro mercado, que é o da balada. Dança a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta. Aí, sábado ou sexta, sábado, eu tô o quê? Rebolando a raba, praticando meu esporte. Gente, mas é tão bom dançar. Dançar é uma coisa muito boa. É demais. É muito bom. Sabe o que eu queria fazer? Eu descobri um esporte que eu acho que eu vou me dedicar. Agora existe a Associação Internacional de Arremesso de Machado. É verdade, isso tá dando moda mesmo. Isso é um esporte, de verdade. É, de verdade. Eu não sei se pode ser considerado esporte, né? Barba gigante? Não sei, acho que não. Assim, barba eu tenho, então tudo bem. Eu comprei uma camisa de flanela, então acho que eu já tenho uniforme. Se arremesso de martelo é um esporte olímpico, por que de machado não seria? Mas o machado é o machado mesmo, enquanto o martelo é uma bola com... Ninguém martela com aquilo, de verdade. Ah, não interessa. Tudo que você tá fazendo é arremessando uma bola. Seria muito maneiro se o arremesso de martelo fosse com o martelo mesmo. Seria muito melhor. Mas você arremessa o machado aonde? Numa parede, num alvo. Tem um alvo, não é só mais longe. Quem é que arremessar mais longe? Não, não, é um alvo, é precisão. Ah, você tá no alvo. Com certeza a distância. Eu não tô podendo as regras ainda da Associação Mundial, sei lá, de arremesso de machado. Mas vou me inteirar e é uma parada que eu quero fazer. O problema é que eu não passei um campo de treinamento de arremesso de machado em casa. A Agatha tá reclamando do Jovem Nerd com um mini compressor e um negocinho de tinta. Imagina botar o negócio de arremesso de machado dentro de casa. Gente, sai de casa que eu vou treinar, é isso? Ai, gente, que hobbies, hein? No corredor, dá pra fazer. É excelente, né? Sua casa tem aquele corredor longo assim, cara, põe... Não tem o que fazer. Põe um cavalete com alvo numa ponta, arremessa uma machado da outra. Não tem como errar. Brincar de dardo, de jogar dardo, é a mesma sensação. Então, quando eu era mais novo, eu tinha um negócio de dardo. Eu sempre gostei de faca, né? E aí, eu botava na minha porta o negócio de dardo, trancava a porta e eu arremessava a faca. Então agora eu vou dar esse upgrade pro machado. É, boa. E porta é outra coisa que você já tem também. Tenho, sim, é verdade. Então, você já viram o vídeo do... Tem algumas. Você já viram esse vídeo do Jason Momoa? Ele chega, pega uma cerveja, fala com a câmera e toma um gole da cerveja, e aí vira e tá com o machado no alvo. Lindo. É isso, Jason Momoa é fodão nisso. Aí, você também pode, cara. Eu vou fazer. Isso, eu tenho certeza que vai ser uma parada. A gente fez feliz. Isso lá no Witch. Sim, fizemos. Quando teve o evento do Witch, tinha arremesso de machado, a gente já amarrou pra fazer isso. Foi irado. Porque não é sempre em jogar, você tem que saber jogar por causa do centro de gravidade do machado. Exato. Meu Deus. É, minha filha, tá pensando o quê? Daqui a pouco eu vou estar no Naruhodo falando de arremesso de machado. A ciência por trás do arremesso de machado. Ah, não, eu prefiro balançar a raba aí. É muito legal. Não, e o melhor é que eu tenho inimigas na aula. E aí, tem uma rapariga que já me demitiu. Sério? É uma guerra fria, porque eu fico assim, começa a música, eu fico, querida, quem és tu diante de minha coreografia? E aí eu danço e humilho ela. E ninguém se machuca. Ai, sério que tem treta, é? É um dance-off. É tipo essa story. Não tem treta, mas tem o Lip Sync for Your Life, sabe, da RuPaul? Rola uma coisa assim, eu fico dançando muito melhor que ela. Aí termina, eu olho pra cara dela assim. Isso te traz felicidade? Sim. Não é? É, o mundo é a selva. Não. Gente, o fit dance me traz felicidade. E ver a pessoa que me prejudicou indo ser feliz também no esporte que ela gosta, porém de maneira inferior a mim, eu lembrei de uma coisa muito louca que eu fiz esse ano, cara, que foi o Letra e Música, que foi um projeto que eu fiz lá no GugaCast, onde eu entrevistava alguns dos caras que foram as minhas maiores influências na música ao longo do, sei lá, das últimas décadas. É, isso foi maneiro mesmo. Cara, foi muito louco fazer isso, porque eu fiquei muito feliz, assim, me deu, foi uma felicidade muito grande poder conversar com os caras, conversei com o Tejido Nenhum de Nós, os caras do Pato Fu, dos Raimundos, foi muito legal, cara, mas antes do programa, era uma tensão absurda, assim, porque eu tava muito preocupado em estar preparado pra fazer a entrevista com eles. Então eu ficava mega tenso, assim, eu tenho que saber mais coisa, se o cara falar uma música eu não vou saber, então eu tava cheio de pautas aqui, assim, no meu monitor e tal. Mas no final, cara, essa foi minha gratidão do ano, assim, de falar, nossa, cara, que legal. Maneiro, né? Que legal que eu fiz um projeto desse, porque é algo inesperado. O primeiro que eu fiz, que foi com o Tejido Nenhum de Nós, eu falei assim, cara, a primeira vez que eu quis comprar um instrumento, eu queria comprar um igual, eu vi você tocando no Globo de Ouro. Aí o cara, ah, pô, ele tá aqui na minha frente, eu tô com ele aqui. E tipo, que maluco, né, cara, que legal falar isso. E aí agora, no final do ano, eu tive a oportunidade de entrevistar a banda da qual eu sou mais fã, assim, disparado de... É a banda que eu tenho tatuada no braço. É esse nível de comprometimento que eu tenho com eles, que são os Pixies. É. E o cara, o vocalista dos Pixies, o Charles Thompson, ele é um cara que não gosta de dar entrevista, ele não costuma dar entrevista, ele é um cara conhecido por ser meio ranzinza, assim, e tal. E o cara foi lá, cara, e sentou comigo por 2 horas pra responder minhas perguntas, pra falar... Eu tive a chance de conversar com o cara. Eu sei tocar todas as músicas dele, entendeu? Eu conheço todas as músicas, sei todas as letras, sei tudo, e eu tive a chance de sentar com o cara e conversar sobre música com ele, fazer pergunta, entender como é que é o processo de composição dele, o que é que inspirou as músicas. Quando tava acontecendo, cara, em algum momento, assim, eu tava lá falando com o cara, fazendo meu trabalho, né, fazendo entrevista, e em algum momento eu tava pensando assim, cara, eu tô em Nova York, sentado num quarto de hotel, numa manhã de segunda-feira, conversando com o Charles Thompson, cara, conversando com o vocalista dos Pixies, cara, tipo, que mudou a música nos anos 90, cara. E aí eu fiquei, cara, que coisa maluca que isso tá acontecendo, que bizarro, por que isso está acontecendo? Ah, legal, né? Uma conquista. Muito maneiro isso. Hashtag gratidão, olha aí. Esse foi hashtag gratidão animal, assim. Eu fiquei pensando, cara, é muito, muito louco que isso esteja acontecendo. O cara falando ali comigo, assim, tipo, ah, eu gosto desse som de guitarra aqui, essa música aqui é sobre isso. Cara, foi muito, muito louco isso. E aí, depois, no final, teve o show no mesmo dia, né? A gente foi assistir o show. Eu entrevistei ele numa segunda-feira de manhã. Segunda-feira à noite, eu fui ver o show. E depois que acabou o show, eu tava sentado no lobby do hotel processando esse momento. E o cara entrou no lobby e veio falar comigo. Ele veio falar assim, ô, Gustavo, e aí, foi legal o show? Olha aí, que situação bizarra. Esse foi o maior high five temporal que eu dei no Guga de 15 anos. Ele está ressoando no espaço-tempo até agora. Já tá no ar, né, Guga? Já tá no ar. Já tá no ar numa versão em inglês e versão dublada. Olha aí, cara, que maneiro. Parabéns. Como é que é dublado? É tipo Discovery Channel, assim? Aquela dublagem sobre... Tipo Discovery Channel, é um voice-over. É, assim. Você se dublou? Não, tem um ator me dublando. Nossa senhora! Que coisa bonita. Que é muito legal, né? Muito legal também. E aí, eu disse Brian. Tinha que ser o Jefferson, ia ser maravilhoso. Cara, Jefferson. Pô, tinha que ter sido ele. Nossa, Pixies, você revolucionaram a música. Oh, baby, that's what I like. Sabe uma parada que me faz muito feliz? É assim, realmente é um estado de felicidade mesmo. É, tô até com medo agora. Não. Olha a imagem que você tá projetando no mundo. Olha que coisa simples, exato. Meu olha Deus a imagem céu. Que o Jovem Nerd tá projetando. Quando a gente publica o Nerdcast de RPG. Quando sai. Isso é realmente... Esse é o sapato 38 foda. Não é? Exatamente. É um sapato 38-aço, cara, porque... Não porque, assim, é um processo... É sofrido. Sofrido. E dá um alívio quando você tira. Quando você termina, cara, nossa, e aí quando vai pras pessoas, as pessoas estão esperando e ansiosas, e aí elas começa a mandar feedback, curtindo e tal, e se divertir. Mas você sabe que todo aquele sofrimento, entre aspas, né? Todo sofrimento aquele... não, sacrifício. É, exato. É tipo, é uma coisa nem muito sacrifício. Trabalhosa. É. Todo aquele trabalho. O trabalho mesmo, né? Sacrifício e sofrimento são outras coisas. É, exatamente. Todo aquele trabalho que é muito, um trabalho muito minucioso, muito. Eu sempre falo, cara, que nem construir um castelo de areia com uma pinça. Você vai segunda a segunda, acertando o Azaghal, vai mexendo na narrativa, vai mudando, vai encaixando as coisas, cortando as gorduras, criando uma história, e aí depois eu vou sonorizando com os efeitos sonoros e com música e tal. Cara, quando isso acaba, sai um peso nas suas costas, porque fica um peso nas costas, assim, tipo assim, caramba, como demora, como é trabalhoso e tal. E é um trabalho. A Agatha vê, né? A Agatha vê quanto tempo a gente fica enfornado na frente do computador e tal. Milhões de canais, né? Cara, computador cheio de coisa que não dá nem pra entender. É, não, mas quando sai pro mundo e é uma criação nossa e sabe, e ela é tão bem trabalhada nos detalhes que a gente adora fazer, tá? E aí quando vai pras pessoas, é realmente uma felicidade, muito maneiro, cara. Mas essa felicidade é muito boa, né? Quando você tem a recompensa de uma parada que te, né, que deu muito trabalho. É, exato, né? É muito maneiro. É do dever cumprido. Dever cumprido, é. O Guga teve essa recompensa aí recentemente. Do dever cumprido? Como ser um rockstar, Guga. É verdade. Nossa, cara, não, esse foi tanto que várias vezes eu falava pra vocês, assim, agora eu sei como vocês se sentem. Agora eu sei a sensação. Cara, quando eu fui revisar a edição, a gente gravou 40 horas de áudio bruto pra dar 10 horas e meia de áudio finalizado. Quando eu fui revisar essas 10 horas e meia, eu pensei assim, bom, eu tenho aqui 10 capítulos de mais ou menos uma hora, eu vou levar uma hora revisando, cada um, né? Não. Eu levei aí umas 5 horas pra revisar, ouvir, anotar, mexer coisa, trocar uma trilha sonora, trocar uma coisa de lugar e tal. Aí eu ficava lembrando de ver vocês fazendo isso. Vocês editando essas coisas assim mais pesadas. E a sensação que dá é que não vai acabar nunca, né? Porque você tá lá 5 horas e você não saiu da primeira parte ainda. Pois é, exato. Cara, isso foi muito louco do Como Ser um Rockstar. Isso já na parte de edição, né? Mas quando eu terminei de escrever o roteiro, que foram 300 páginas, ali eu me senti... Vocês lembram da cena do Ayrton Senna terminando um grande prêmio do Brasil, assim, que ele terminou e desmaiou? Uh-huh. Eu me senti daquele jeito ali, cara. Como que eu... Ou então, assim, o cara terminando a São Silvestre, sabe? Que você vê às vezes. Uh-huh. O cara chega já caindo. Eu me senti assim, cara, como? Como as pessoas fazem isso? Tipo, e a gente conhece, né? O Leonel Caldela, o Fábio Abu, assim, fazem isso em 10 dias. Escrever, você diz? É, escrever, cara. Foram 300 páginas escritas, foram quase 100 mil palavras. E depois você gravou, né? Isso é porque não é um livro, é um podbook, né? Um livro em podcast. Eu levei um mês escrevendo todas as madrugadas, uma outra coisa que me fez me sentir como vocês. Trabalhar no meio da madrugada e dormir de manhã. Eu fiquei um mês escrevendo e aí depois teve isso. Mais 40 horas de gravação, eu e o Eric. E depois mais umas 40 horas de edição. Foi punk, cara. Foi tenso. Mas deu essa sensação também. O que dá mais essa sensação de gratidão, cara. Eu recebo aí umas, sei lá, agora diminuiu um pouquinho, mas nas primeiras semanas, eu tava recebendo aí umas 15, 20 depoimentos que eu recebo nas mídias sociais. E a galera escreve textão, assim. Tipo, ela termina de ouvir e escreve, putz, foi muito legal. Eu adorei ouvir a história. Eu me identifiquei aqui. É, foi legal, mudou minha vida. Eu vou ouvir de novo. Tem um monte de gente ouvindo de novo. Que legal. Que massa. E, cara, receber esse feedback da galera é em si uma recompensa absurda. Pode parecer meio piegas, assim, falar, mas não, cara, é verdade, assim. Eu fico realmente emocionado de ver que alguém ouviu esse trabalho que eu tive tanto trabalho pra fazer, que é uma história minha e tal. Ver como as pessoas ficam, cara, é muito louco isso. É um sentimento realmente de gratidão extrema, assim, é absurdo. Essa fera, bicho. E a gente tá em primeiro lugar, 5 semanas. Aê, Guga. A gente tá em primeiro lugar e, assim, tipo, com 10 vezes o número de horas ouvidas do segundo lugar. Ainda rola 30 dias grátis aí pra ouvir? Ainda rola 30 dias grátis. Então tem. Caraca, então, olha, já vai esse jabá aqui de tabela. Vai jabá. Corre! Você ainda pode ouvir Como Ser um Rockstar. Tem link aí. De graça. Muito bom. O link é comoserumrockstar.com/grátis. Você tem 30 dias grátis pra ouvir. Aliás, essa é outra gratidão que eu tenho que deixar aqui com o Jovem Nerd, porque se não fosse vocês fazendo esse jabá aí, também não teria tido esse sucesso todo. Não. O sucesso não. É seu. O sucesso é seu. Ah, rasgação de sedas, né? Eu falei no começo, é a parte que eu mais gosto, o momento de jabá absurdo. Oh, baby, that's what I like. Olha só, tem uma parada que eu sei que deixa todo mundo aqui feliz, menos eu. Ah, não, já sei. Karaokê? Não. Baby Yoda. Não, Azaghal, eu tô com você. Aí, Leila, obrigado. Juntos no ódio, juntos no ódio. Olha, obrigado. Olha, é um absurdo isso. Eu não odeio o Baby Yoda, mas eu não tenho nenhum apreço por ele também, não. Eu sou indiferente a ele. Exato. Não. Olha aí, que momento só feliz. De alegria, que momento de feliz. Felicidade. Mas eu tô feliz. Eu tô feliz agora, saber que tem mais gente que não gosta do Baby Yoda. Jovem Nerd, é a democracia. A maioria venceu. Até. É, acabou pra você, Baby Yoda. Não, gente, Baby Yoda. Ah, ele me deixa muito feliz quando ele aparece. Gente, ele, a categoria é calma, ele só tem olhos grandes. Mas é. E assim, é produtos licenciados, né? Vamos ver aí, colônia, sabonete líquido. Não importa! Eu compro Baby Yoda. Se tivesse um sabonete líquido que você aperta a cabeça e ele golfa, eu compraria. Imagina o rótulo do sabonete líquido escrito tudo erradinho como ele fala. Fofo. Seria é legal mesmo. Ah, não, gente, é lindo demais. Que isso? A gente não tem qual. Pelo amor de Deus. Eu sou conhecido já há 5 anos por muitos fãs do Jovem Nerd por não ter coração, então. Não, mas a gente colocou um coração aí, Guga. Muitos fãs sabem disso. É impressionante. Essa é outra coisa que me deixa feliz, é ver a repercussão do Jovem Nerd de 5 anos atrás. Na Nova Zelândia, até hoje, cara, faz 7 anos que a gente foi pra Nova Zelândia. Até hoje, de vez em quando, chega uma mensagem, fui pra Nova Zelândia por causa de vocês, fiz o roteiro de vocês, aprendi a fazer o Haka. Isso é verdade, é bem foda mesmo. Da Nerd Tour Califórnia, rola isso também. A galera vir falar que eu sou uma sequoia, que eu não tenho coração. Também, cara, conteúdo de 6 anos atrás e a galera lembra ainda. Imagina, Jovem Nerd, daqui a 6, 7 anos a galera ainda lembrando as tuas cachaçadas. É, tem que mudar isso aí. Não, é melhor mudar não, é melhor ficar na cachaça, que mudar é pior. Não, gente, eu não... É mais caro, daqui a pouco o cara tá tomando uísque, aí fodeu. É lá, você que tá ouvindo esse podcast em 2025, manda um tweet aí pra gente falando que você tá ouvindo agora. Caraca, isso vai ser mindfuck. Gente, eu gostaria de entrar na seara de... Falamos aqui do quê? De paladar, de tato. Uma outra coisa que faz feliz são os sons. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o ASMR. Porque a lixeira do MacBook não é contemplada como um momento de prazer. Quando você limpa, faz aquele... Quando você arrasta e quando você limpa. Ela é maravilhosa. Ela faz, né? É maneiro o barulho mesmo. É, tem que ter um... Você que é DJ que tá ouvindo, faz uma musiquinha aí relaxante com a drenagem. Só com o barulho da lixeira da Apple. Quando teve uma vez o DJ que fez uma música do ICQ? Tinha. Ah, mas aí... Tinha um remix, alguma coisa de DJ Malboro, qualquer porra assim, aí, que era da ICQ. Ah, o Léo vai achar isso pra colocar aí pra gente. Tinha o som do ICQ. Tenho certeza. É aquele que fazia esse? É. Sim, amo. Caraca, O ICQ, meu número não era muito grande no ICQ. Você lembra ainda? Não, mas alguns anos atrás eu lembrei esse número, do nada. Do nada? O número veio na minha mente. Uf, assim, sinapses fizeram caminho e pum. E eu, caralho, eu lembrei o número do ICQ. Aí entrei no ICQ, que ainda, não sei se ainda tem o app, né, mas naquela época tinha voltado ele, o ICQ. Aí entrei, abri o aplicativo lá e loguei. Ué. Eu me senti maravilhado, você cara. Lembrava a senha? Lembrei, lembrei tudo. Tava ativa. Que maluquice. Ela deve estar lá ainda ativa. Ninguém usava o ICQ mais realmente, e aí é isso, eu esqueci de novo. Ainda existe ICQ? Existe. Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo faz, sei lá, acho que faz uns 5 anos. E aí eu também lembrei do meu número, que é 580-7339, pode me adicionar lá. Caraca. E eu lembrei do meu número, e eu não tinha acesso mais, porque eu não tinha mais a senha, e não tinha mais o e-mail, mas de algum jeito eu consegui recuperar lá. E eu tenho ele até hoje no celular aqui. Se eu quiser, eu consigo entrar agora. Sério? O Jovem Nerd usava um antes do ICQ, não era? Faz tempo que eu não logo aqui, mas ele tá aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer a musiquinha aparecer aqui. Não, você tá confundindo. Tinha um MSN, mas ele veio depois. Aquele negócio que você fazia amigo lá, era BBS, sei lá. Que... Negócio BBS, que fazia amigos. BBS era antes da internet. Antes da internet? Brasil Baby Show. Não, mas como é que era isso? Antes da internet. Tinha internet, não falava por mensagem? Não, a gente conectava num servidor local. O MMR tá demais. Como é que é esse negócio de internet? Tudo é do meu tempo. Não, mas era legal. Conhecemos, né, pessoas legais lá. Era na BBS. Não era internet. Era um servidor local. Ligava pelo telefone para um servidor local. E todas as pessoas que ligavam pro telefone caíam nesse servidor. Aí trocavam mensagens, arquivos, essas coisas. Só que era local, era um servidor único. Uma mensagem aonde? No computador? Você baixava um pacote de mensagens. Que e aí você lia num programa de leitor de mensagens. E aí essa galera de vez em quando se encontrava. Porque era todo um local. Então às vezes era do Rio, era da BBS do Rio. Todo mundo ligava pra BBS do Rio. Pio Hardware era o nome da BBS. Ah, eu era da Inside. Isso aí, isso mesmo, Inside aí. É, lembra, né? Não era internet isso, era antes da internet. Tem gente que a gente conhece até hoje, que é daquela época. Tá maneiro. Vocês conhecem gente da BBS é até verdade. Hoje? Quem? Meu querido Márcio Neves. Márcio Neves no rock. Caraca, gente, vocês Márcio são loucos. Márcio Neves no rock, é, exatamente. Oh, baby, that's what I like. Cara, uma pequena felicidade, além de cápsula e dever cumprido, frios fatiados na hora. Ah, isso é. Não é? Nossa, isso é. E aí, quando o cara ainda te oferece a primeira fatia, putz, não é maravilhoso? Tá bom, como tá boa. Não, mais fino, por favor. Mas, é tão bom. Mas foi aí... inspirado nisso que veio aqueles perfil de coisa sendo fatiada macio que tem no Instagram. Ah. Já viu isso? Eu não sei o nome, é um ASMR de visual, que é umas coisas sendo cortadas bem certinho. Nossa, o Jovem Nerd adora ver aquele de carne, cortando carne. Ele fica não, não, não, precisa, não precisa ser bem certinho. O queijo que você fatia na hora, ele tem um frescor que o queijo que vem embalado, já fatiado, não tem. E todo queijo é bom. O queijo que já vem previamente embalado e fatiado é gostoso também. Ah, sim. Você vai então, comprar queijo parmesão, calma, você tem que comprar aquela talaca. Você não comprou o queijo parmesão? Não, não é todo queijo que é bom, gente. Não é. Não, queijo é bom, cara. Gente. Olha os queijo imagos, é igual pizza. Tem queijo que é ruim, gente. Tem queijo que é gosto de plástico, tem queijo que é gosto de vela. Tá bom, vai. É verdade. Mas eu tô falando assim, que o queijo, o fato do queijo não ter sido fatiado na hora, não significa que ele é ruim, ele é bom também. Queijo virgem. É, mas o queijo fatiado na hora, ele tem um frescor que é incrível. Claro. Sim. Ralar o queijo parmesão na hora. Sim, tem que ralar na hora. Queijo parmesão ralado na hora é top. É outra parada, é felicidade. É bom. Claro. É bom mesmo. Isso faz a diferença na vida de uma pessoa. Ou queijo grana padano. Nossa, maravilhoso. Não é? Mas você sabe, Guga, que pra comprar um grana pra dano, a grana tem que tá dando, né? Caramba, Dave, você levou a piada de tiozão, do tiozão no pavê, uma nova... Um grana pra dano. Você é o tiozão do queijo grana. Sabe o que me deu felicidade, já que a gente tá falando de comida? É. Consegui acertar o pão da carne. Ah, isso é... Eu fui uma pessoa sempre muito eficiente na cozinha, né? Eu fui o cara que jogou o macarrão fora porque ele fez espuma. Eu sou o cara que não botava sal na carne moída, né? Eu sou essa pessoa. Eu nunca tive habilidade nenhuma. E esse negócio de cozinha não é genético. Meus pais cozinham bem pra caramba. E eu sempre fui uma negação. E eu passei por algumas provações. Quase taquei fogo na minha casa. Mas hoje eu consigo fazer um bife de qualidade. Então é. Isso, e quando eu faço bife, ele fica no ponto certo. Me dá uma felicidade de ter acertado. Pois é, não é claro. Mas faz parte de aprender coisas novas, né? Quando você aprende uma coisa nova, é muito maneiro. Muito caso felicidade. Quando você vê você se aprimorando naquela parada que você tá aprendendo. Ou aprender coisa nova é muito bom. Porque você fica assim, caramba, eu não sou um robô enferrujado. Nossa, tinha seiva aqui dentro. Tipo isso. Quando eu aprendi inglês. Eu fiquei, caraca, era possível para mim. É. Pois é, gente. Tá vendo? A gente ainda pode. Eu quero voltar a aprender a tocar piano um dia. Quando tiver mais velha, assim. Piano? Não. Peraí, gente. Piano, é. Você tá reclamando do Jovem Nerd com duas latinhas de tinta e um compressor e tu quer meter um piano na casa? Piano é glamour. Imagina que chique você sentar na sua sala e tocar um... Ah, pelo amor de Deus. Esse é um argumento irrefutável. Piano é glamour. Mas vai ser um piano de casa? Você vai tocar o piano deitado em cima? Mais glamuroso ainda. Cantando Get Out of Here. Tum, tum. O piano tipo... só tem um negócio assim. Ou tu é muito foda pra estar na Sala São Paulo da vida lá tocando. Ou tu vai pro lobby de um hotel. Porque é o destino dos pianos, né? Os pianos, eles estão em shows, grandes shows, ou em lobbies de hotel. Isso é verdade, que o Guga já tocou piano lá no hotel do Rio de Janeiro com a gente. Lembra, Guga? Foi muito legal. Foi um dia muito legal. Eu tô falando, cara. E durante um certo tempo você me chamou de príncipe por causa disso. É verdade. que era muito engraçado. E a gente nem se conhecia muito bem nessa época. Mas eu toco muito mal piano, assim, eu sei o mínimo e já é um prazer muito grande. Imagina saber tocar direito, assim, deve ser muito legal. Imagina, não, você tocar e cantar, assim, no piano, olha que legal, entendeu? É muito legal mesmo. Eu tenho uma música que... Eu tive aula de piano quando eu era moleque e eu tenho uma música que chegou... Na escola suíça? Não. Em casa. A gente tinha herdado um piano da minha avó que a gente teve que vender pra pagar dívida. Belos tempos. Mas que bom que ele pagou a dívida, pelo menos. Vendemos por R$400. Antes do Jovem Nerd. Nossa, que triste. Nossa, cara. Gente. Parece decisão. É, de craqueiro. É, eu sei. Tempos magros antes do Jovem Nerd, rapaz. Meu primeiro baixo eu vendi por R$170 e eu me arrependo até hoje, cara. Porque foi por isso também que eu precisava pagar uma dívida. E eu tomei, inclusive, uma negativada no Mercado Livre, que tá lá até hoje, que também é muito triste. Por quê? Porque vendeu barato demais, pau, é isso? Não, cara, teve um cara que comprou, e aí ele comprou e não pagou. Ele comprou e não fez o depósito, eu não cheguei a mandar pra ele. Aí eu fui lá e negativei ele, porque ele foi um mau comprador, né? Aí, em troca, ele me negativou também. Falou assim, o cara não esperou arranjar o dinheiro pra pagar. Ele escreveu isso, inclusive, no comentário dele. E o Mercado Livre nunca removeu, eu já pedi algumas vezes, ficou lá pra sempre. E aí depois eu acabei vendendo pra um cara que me pagou direitinho. É da música que sobrou, que eu sei tocar mais ou menos. É bife. Entertainer. Cara, eu já vi você tocando isso na Guitar Center e foi explodir a cabeça. Você conhece um cara, você sabe tocar alguma coisa? Não, não sei não. Você conhece alguma coisa de música? Não, não sei nada. Aí o cara senta no piano e toca The Entertainer. Com as duas mãos. Não é só tipo a melodia. Fazendo os baixos na mão esquerda. É o que sobrou, tudo que sobrou das minhas aulas. Cara, não interessa, mas parabéns, cara. Essas aulas já valeram a pena. Pelo menos você sabe isso. Obrigado. E eu já tentei várias vezes aprender essa música e eu nunca consigo chegar na terceira parte. Oh, baby, that's what I like. Nossa, eu lembrei de uma coisa que me dava muita felicidade. A gente tem que voltar a ter. Lembra do Guitar Hero, daquele jogo? Pô, Guitar Hero é demais. É muito bom. Isso era muito bom porque a gente se sente, né, roqueiro total, né? Caraca, o rock morreu mesmo, né? A gente se sente roqueiro total na sala de casa, de pijama, tocando Guitar Hero. Isso é o anti-rock. É o rock upside down. Eu vou te dizer, Agatha, que eu tenho a minha guitarrinha aqui do Guitar Hero que conecta no Apple TV. Olha, gente. Quando eu for visitar você, eu vou levar pra gente tocar. Ué, aí funciona, tem Guitar Hero no Apple TV, é isso? Tem. Olha, você usa o Apple TV como videogame. Olha, a gente se sente tão maneiro, né? É muito legal. Tocando a guitarrinha de botão, é muito legal. Ó, eu sei tocar guitarra de verdade e ainda assim eu acho muito legal. Olha aí. Ah, pronto, aí estragou. Sabe o que você... Mas sabe o que você não sabe tocar, Guga? O quê? Violino. Ai, ai. Isso foi muito legal. O Azaghal coletou o violino. Coletei, tá lá em casa, tá guardado. Autografado, inclusive. Olha aí. Pô, e ainda bem que a gente tá contando isso. Isso tá me deixando feliz agora, contar isso no Nerdcast. E as pessoas vão parar de perguntar. Mas tem um stories, tem uma sequência da entrega nos stories, inclusive. Nos stories, se quiser ver. No meu também tá lá nos highlights, mas nem todo mundo viu, né? Então de vez em quando as pessoas vêm me perguntar. Toda vez que eu abro pra fazer perguntas no Instagram Stories, alguém pergunta: e o violino? Então, pra quem não sabe e quer saber, a gente fez uma aposta onde o Guga disse que era muito fácil tocar Adele no violino. Qualquer um podia fazer. Eu falei, não seja por isso. Tá com a hora apostado, você vai tocar Adele no violino. Se você ganhar, eu pago o violino. Se você perder, você me dá o violino. Nossa. O Guga ficou com o violino anos. Foram uns 2 anos. E foi um sacrifício ouvir ele tentar tocar. Uma dor. Foi uma aposta muito bem ganha, cara. Peraí, primeiro que em minha defesa, eu não falei isso. A gente tinha falado que você tinha visto um violinista na rua tocando a Adele e você falou assim, porra, e foi foda. Eu falei assim, não, é foda, mas tocar música popular é mais fácil do que tocar música clássica. E isso levou a esse... Eu quero ver você fazer. Você falou que era mais fácil. Você falou que sabia fazer. É, porque você tem esse talento de fazer eu entrar nessa pilha de... É, foi isso mesmo que eu disse. Caraca, ele podia, né, fazer interrogatório, né, manipular. Porra, podia muito, cara. O cara tem um poder. E aí a aposta foi essa mesmo. Eu comprei o violino. E eu só abri o violino, só tirei o violino da caixa 2 vezes. Quando ele chegou e quando eu fui entregar o violino pro Dave 2 anos depois. por vários momentos eu pensei assim, putz, eu vou tirar ele ali, vou treinar, vou fazer, porque vai ser engraçado, eu consegui ganhar. Mas isso acabou nunca acontecendo. Eu fui derrotado pela falta de... Pela pilha errada. A pilha errada pilha te errado. Derrotou. Caiu na pilha errada. Eu tenho um amigo que toca violino, cara. Eu sabia que você nunca ia conseguir. Pelo menos ficou pra mim o aprendizado de não cair mais nessa pilha errada do Dave. Não que eu não caia mais sempre, mas eu... De vez em quando, já aconteceu algumas vezes, eu percebi que eu tô quase caindo. É verdade, tem uma vez. Não, eu vou mesmo. Aí eu, não preciso ir. Eu não preciso fazer o que ele tá mandando. Eu sou um adulto. Independente. Oh, baby, that's what I like. Eu tenho um momento de felicidade. O que é? Silêncio. Eu gosto de silêncio. Eu não me incomodo com silêncio. Aquele silêncio de nada, nada, nada. Porque assim, eu convivo muito com o Jovem Nerd. Convivo mais com o Jovem Nerd que a Agatha, por exemplo, e com a filha dele. Com certeza. Ele, o Jovem Nerd, ele não consegue, não lida com silêncio, ele não consegue. Se tiver silêncio, ele fala, ele dá uma risada desconfortável. É verdade! Ele não consegue lidar com silêncio. E isso é irritante pra caralho. E aí, quando tem o silêncio, nossa, cara, é uma alegria. Isso é uma verdade, sabe por quê? Quando a Piccola era bebezinha, né, aí, né, bebê, aquele trabalho, chora e tal. Aí quando a criança dorme, aí quando ela dorme, eu me sentia tão feliz em ir pra sala e comer no silêncio. Eu comia, tão aliviada. Aí o Alexandre chegava assim na sala. Que é isso? Estamos na Renascença? Você está comendo, sabe, a luz de velas no silêncio? E ele ficava muito incomodado que eu tava comendo no silêncio. Sabe, sem nada, sem celular, sem nada. Simplesmente no silêncio. Não, Jovem Nerd é o cara que deixa a TV ligada pra ter barulho, é isso. Não, mas eu não já acabou isso. Eu teve uma época que eu deixava a minha TV ligada. Uma época, até os 40 anos. Aí você parou de fazer isso e começou a beber. Então, não! Talvez... Tinha uma época que eu, pra trabalhar, eu tinha que ter uma TV ligada rolando. Mas aí eu aprendi a trabalhar no silêncio e tô de boa com isso. Não, a TV ligada rolando é, pra mim é um desespero. Não, mas não existe, não tem mais TV. Não tem mais TV a cabo, essas coisas. É, não, esse hábito sumiu realmente. Eu gosto um pouco desse silêncio. Agora é engraçado, porque eu falo isso, eu falo do silêncio, né? Aí a gente pegou o Uber e agora o Uber tem esse negócio, né? De você escolher a pessoa não falar contigo. Lembra que a gente deu essa ideia? É, lembro. Como é que é? A gente deu essa ideia. E aí, todo mundo tá escutando nossas ideias. E aí, o Uber implementou isso. Você pode escolher o motorista não falar com você. Sério? É. Pode escolher. Não falar, escolhe também temperatura do ar-condicionado, tem umas opções mais. Gente, mas você não é meio rude? É extremamente rude, mas eu não vou poder comentar. Aí eu peguei, fui pedir Uber e vi isso. Eu falei, ah, eu não acredito, olha. Que legal. Os caras não viram o Nerdcast. Que legal. Aí eu, caraca, aí eu botei, né? Bom, viagem em silêncio. É isso que eu quero. Só que eu me senti muito mal. Que o cara era muito gente boa. Eu me senti muito mal. Era muito legal. Que é rude. É escroto. Então eu vou fazer outra dica aqui, pessoal, que do Uber que tá ouvindo a gente. Você não vai fazer nada pra Uber, não. Dá sugestão boa pro outro. Eu vou dar uma sugestão boa pra transportes de aplicativo. Motorista, empresa de transporte de aplicativo. Em vez de deixar na opção escolha, né? Tá lá. Modo da viagem. Ele bota sem preferência, né? Opção lá. Sem preferência. É ruim isso. Porque aí eu vou ter que girar a roleta pro viagem em silêncio. Uhum. E eu não quero fazer isso. Eu não me senti bem. Mesmo que seja pelo aplicativo, eu quero calar a boca. Se o aplicativo já vier com viagem em silêncio, aí eu não preciso mexer naquilo. Ah, default. Bota default como se fosse um shabá. Sabe qual é? O shabá você não pode ativar as coisas? Eu não quero ativar as coisas. Mas se ela já estiver lá, não, porque as pessoas que quiserem shabá, conversar com o motorista, ela muda pro papo desenfreado, por exemplo. Mas eu não vi que eu podia escolher isso e já chamei o cara e já está no modo silencioso. Não. Eu quero dar uma outra dica aí. Tem que tirar essa culpa de você. Eu quero tirar a culpa. Claro. Eu tô só anotando. Eu achei a dica do Dave boa, mas o que os aplicativos para caronas deveriam fazer é colocar a opção ouvir podcasts. Olha aí, boa ideia, hein? Se alguém estiver ouvindo isso por um acaso, já fica aí a dica, hein? Se você tá ouvindo é porque você gosta de podcasts. Né? Você tá aqui ouvindo? Coloca lá, ouvir podcast. Você pode escolher ouvir podcasts e aí tem uma opção ali pra escolher que podcast você quer ouvir quando você estiver chegando. Qual episódio? Ou você pode ouvir o podcast do aplicativo, que já existe. Eu me contentaria com uma opção só qualquer coisa menos sertanejo universitário. Seria legal também. Queria opção ar-condicionado dia quente. Ah, mas isso já tem. Então, você já pode pedir a temperatura lá do carro. Ou então podia vir assim, ó, uma pergunta. O que eu preciso pra ganhar 5 estrelas? E aí tem tem todas as opções. Ar-condicionado, e aí você coloca, porque o cara sabe que ele vai ganhar 5 estrelas no final. Ele vai... E podia ter a mesma coisa pra você, passageiro. A conversa faz o conforto, entendeu? É muito simples. Você chega, você fala, bom dia, poderia ligar o ar? Simples. Ah. Quando você chega no dia que tá friozinho, o cara tá com todas as janelas abaixadas, e você fala, ah, eu queria que você fechasse as janelas aí e ligasse o ar, o cara não faz numa boa. Não fica feliz com você. Ele até faz. Claro que mas faz. Mas se a viagem for curta, eu não falo nada, não. Eu deixo como tá. É, se a viagem for curta, a gente nem pede pra mudar a música. Você não sente que tem moral pra nada. Não sento, porque o cara tá ali o dia inteiro se fudendo, a gente tá só um período. É, exato. O cara tá ouvindo a música ou notícia, ou jogo de futebol, eu vou falar, amigo. Ah, deixa ele. Aí eu falo, ah, deixa. Eu, não, entendeu? Eu ainda me importo com as pessoas. O que acontece muito é eu aproveitar esse tempo pra trabalhar e pra ouvir coisas, né? Mentira! Mentira! Você tá sempre fazendo aquela de pergunta e resposta no Uber, olhando pro ventilador. É o tempo inteiro essa merda. Quê? Abre os stories do Guga, tá lá ele respondendo pergunta. Mas você gosta, vai, fala aí. Você sempre vê todos. É verdade. Eu vejo sua carinha lá que você viu todo. Mas eu vejo rápido, só vejo um frame. Quando tem áudio, fica... Sabe qual é? Eu vou vendo acelerado. Mas então, quando eu tenho um programa pra provar, coisa assim, eu ponho o fone de ouvido e falo assim, ó, eu preciso ouvir um negócio aqui do trabalho, mas você precisa falar comigo e me dar uma cena aí. Aí eu acho que isso é um jeito mais... É, eu já fiz isso também. Mas é legal de falar pro cara que, ó, eu não vou estar exatamente te ouvindo aqui, mas eu posso falar se você precisar, entendeu? Mas é, eu não tenho problema assim com free talker, quando você tá assim no metrô, no avião, assim. O Jovem Nerd fica incomodado. Engraçado, o Jovem Nerd que não cala a boca um segundo fica incomodado com o Free Talker. Não, era só quando... Ele fica. É, as forças se anulam. É quando... Eu gosto, eu me sinto bem, por exemplo, quando uma senhorinha... Você quer ter um papo científico toda vez. Não, mas aqui papo de catar... Ai, mas o preço da cebola tá um absurdo, né? Tereré, sabe? Tipo, caraca, não vai a lugar nenhum. Mas às vezes é uma senhora solitária, uma velhinha, um velhinho, né? A gente fica, se sente bem fazendo bem, né? Ó, tô falando com essa pessoa, tô dando atenção. Pô, mas vai no asilo então, cacete. É, essa é uma ideia, sabia? A gente podia fazer isso. Não, não é gente. Por que você não faz? Por que ele já tá botando os outros... Vai lá, cara. Todo mundo precisa fazer caridade. Então a gente podia fazer aí, ó, asilo. Ir lá conversar, ler. Não, eu já faço. Eu já não escolho mais não falar com motorista. Isso não é caridade. Vou lançar a ideia aqui. Se você é motorista do e tá ouvindo a gente, um dia o Jovem Nerd entrar no seu carro... Transporte de aplicativo. Transporte se de aplicativo, se você é motorista por aplicativo, você quis dizer. Se você é motorista de transporte de aplicativos e um dia o Jovem Nerd entrar no seu carro, você olha pra ele e fala, Copacabana não dá. Caraca. Copacabana não dá. Esse é o código do Free Talking. Não, não. Copacabana não dá é maneiro. Que é o que nós temos um bonde aí de conhecer uma história. Oh, baby, that's what I like. Fosquinha é uma coisa muito ruim. E eu não sei porque ela é associada... Ela é uma tortura, né? E a gente tava falando de massagem. Aí lá no meu trabalho tem um menino que tem uma história muito peculiar de cosquinha. Ele foi fazer massagem. Aí do nada o homem falou assim, massagista, posso te fazer cosquinha? Que isso, gente? Estranho, né? Que? Então, o que era pra ser... É a coisa mais triste que eu já ouvi. E o que era pra ser um momento de prazer, de relaxamento, né? Virou um momento tenso. Jairo, tudo bem? Tô falando de você mesmo. Porque o menino ficou assim, ele ficou duro, ele ficou assim, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Ele ficou duro? É. Não, não, calma, duro, tenso. Tenso não, não tenso na região do trapézio. E aí ele ficou assim, o que que tá acontecendo aqui, gente? Aí ele falou assim, pode, né, que você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Aí o homem ficou fazendo cosquinha e da sádica, que é a cosquinha com som, que é assim, tic, tic, tic, tic. Que isso? Que isso? Estranho, né? Aí assim, cosquinha não era tortura? Cosquinha contempla coisa prazerosa e boa? Cara, eu não sei, mas essa história não foi maravilhosa. Uma coisa que me faz feliz é gravar podcast com a Leila, cara, porque dá umas curvas de 90 graus. É, né? Eu ia falar da cosquinha que eu lembrei do Jairo. E isso que a gente falou de massagem lá no começo, o que que te deu pra falar disso agora? Porque eu lembrei de cosquinha. E a gente aí eu tava falando aqui de motorista... E aí você fala de cosquinha? Aplicativo! Gente, aplicativo! Aplicativo, caralho! Olha só, eu vou falar aqui, já que você puxou esse tema, uma coisa que realmente me deixa feliz é gravar podcast. É mesmo? É verdade, porque a gente legal. Conversa... Ai, com pessoas que a gente gosta, com amigos que a gente não vê sempre. É muito bom. E é tipo uma terapia em grupo, né, cara? Sempre foi, né? É muito legal. É uma terapia. E um jeito de manter também os amigos perto, né? Com certeza. Tão longe. É, isso é verdade. É gente rir pra caramba. Nossa, a gente já chorou de rir tantas vezes, né, de cast. Sim. Se dobrar de rir. Chorar de rir é uma das melhores coisas do mundo. E não é toda hora. Chorar de rir é a melhor coisa do mundo. É isso aí. É muito difícil chorar de rir. Mas já parou pra pensar? Porque quando você chora de rir, você tá quase no limite de passar mal. Você já se ligou nisso, né? Porque assim, tem uma vez que eu chorei de rir tanto que eu achei que eu ia desmaiar. É, que eu fiquei sem ar. Às vezes dá um preto, né? Exato. Eu falo, caralho, eu vou desmaiar, é isso. O próximo passo é me cagar aqui. Teve uma vez que a gente chorou de rir, que a portuguesa vomitou de rir, né? Ela vomitou e fez xixi na calça. E engasgou com o próprio vômito. Que é astronauta, né? Acho que a gente já contou essa história, mas conta. A gente já deve ter contado, né? Yeah. Que a gente estava na... No Hollywood Studios, em Orlando, é. É, naquela atração do American Idol que tinha, né? É, na época tinha uma atração do American Idol que as pessoas iam lá, se inscreviam pra cantar, e aí o público via e votava. É, você ficava sentada no teatro, né? E nas suas cadeiras, nas cadeiras das pessoas, no braço da cadeira, tinha uns botões. Você tinha que selecionar o botão da nota, não é isso? É, sei lá. Ah, você votava no botão da... Que era no encosto do braço da cadeira, é. É, cada botão era um candidato. Número um, número dois, né? Candidato número um. Aí você tinha que votar no que você gostou mais. Foi antes da bariátrica isso. Foi antes da bariátrica, então. Nossa, cara, muito gordo, né? E a banha dele apertou todos os botões da... Eu votei com a barriga, é isso. Que história. E aí a portuguesa falou, o Azaghal tá votando em todo mundo, porque a barriga dele apertou todos os botões. André viu isso, cara. Que a André é sacana pra cacete, né? Caraca, ela, pronto, o Azaghal votou em todo mundo, porque ela, né? Aí, cara, eu fiquei mole de rir, e a portuguesa começou a rir junto, só que ela vomitou. Tanto que ela engasgou. É. Que cena horrível, cara. Ela fez xixi. E ela engasgou. E ela engasgou com o próprio vômito. E ela vomitou, e o vômito, mas o vômito saiu, ficou com cheiro de vômito. Não, porque ela deu aquela regurgitada, e ela segurou. Só que no que ela segurou, ela engasgou, e aí foi. Aí vomitou mesmo, golfou. Aqui eu tô vendo a portuguesa rir, de repente... E aí, ela botou a mão na frente... Essa história é derrota do começo ao fim. Ela botou a mão na frente, e quando ela golfou, começou a sair entre os dedos dela. Nossa, meu cara. Deus, ela fez aretusa. Ela fez aretusa no Teatro American Idol da Disney. Ficou aquele cheiro de azedo, de vômito, de esgumitada. Nossa, cara. Ela engasgou de verdade, gente. Ela começou... Aí mesmo que eu ri mais ainda. Do body shame pro body shower. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.